Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Chorume. Chorume. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o podcast dominical. Do meu lado direito, ele que achava que estava com hemorroida sangrando, mas na verdade tinha tido o seu cu chupado por um tuberculoso, Wesley Zoff. Então era isso? Tô no antibiótico faz 2 anos, puta! Do meu lado esquerdo, nosso deus nórdico do interior paulista, o homem que, assim como os mouses antigos, só precisa de uma bola pra funcionar, Gabriel Asbar. Olá, mas lembrando que era uma bola bem pesada, hein? Sim, as pessoas gostavam de brincar com ela. E por que não um toque macio? É, exato. E sentado na ponta do nosso banco de reservas e substitutos, o rei dos comentários pontuais, porém duvidosos, nosso marrom glacê em formato de vara, Anderson Negão. Fala, negra! E como convidado temos ele que viveu 15 anos na Inglaterra, mas está há 1 ano sofrendo em Porto de Galinhas. Sofrendo não porque vive na praia e toma água de coco todo dia, mas porque escuta o Chorume desde o comecinho, Saulo, o Homem Bolinho. Hello, mates. E aqui é o Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera com voz de participante do Masterchef que está cozinhando, mas está com coceira por causa dos oxiuros. Parece mesmo! É igualzinho. É igual. O cara quer coçar, mas não pode. Não fala meio fino. Fala meio... A bunda cheia de durex. Pra poder tirar o oxiuro. Não entre em pânico, convite. Esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante a um aborto ilegal. Ah, porque a pessoa vai escondida. Não deveria existir, mas já que existe, é feito com uma agulha de tricô recomendada pelo Ministério da Saúde. Vamos, antes de mais nada, para os nossos recadinhos, Anderson Negão. Bora lá. Anderson Negão, você não acredita. O quê? O quê? Você não acredita. Agora o Chorume tem uma espécie de padrinho, só que não é padrinho, é a esmola. Para nós mendigos! Queremos o seu dinheirinho, doutor, queremos uma esmolinha. Pra quê, Wesley Zop? Pra gastarmos com travestis, quem não sabe o que é travesti é chamale. Sim, sim. E sorvete. Mulheres com pênis. E sorvete. Porque é, tudo vai acabar no pau, né? Gostamos de chupar, sim, exatamente. Quem não sabe, o endereço é chorume.com.br/esmola. Lançamos essa semana nas redes sociais e já tivemos doador. Não foi eu mesmo. Então eu vou falar aqui o nome dos nossos contribuintes e cada um aí vai fazer um elogio, uma rodada de elogio. Jason Solano, Spin, Wesley Zorro, o que você tem pra dizer pra ele? O cara é gostoso. Tiago Moretti, merece o quê, negão? O cara é pauludão. Que susto. Merece o quê? O Paulo Dão. É pra elogiar, né? É. Eu ia falar que ele merecia um boquete. O Lohan Arraes Bentemiller. O Gabriel Asmar. Um cremoso. Ele é mesmo. E o Pablo Costa. É geométrico. E o Jonathan Moreira Souza Silva. Tem uma língua. Tem uma só mesmo. Só tem uma. Que bom, né? Deve ser um elogio em alguma parte do mundo só. Você só tem uma língua. Apesar de seus pais serem primos e se casarem, você só tem... Você é monolíngua. Apesar de ter três olhos. Você tem lábio partido, mas tem uma língua só. E o Pedro Roosevelt Duarte Gomes, Wesley Zobre. Gogozudo. E o Davi José do Nascimento, Gabriel Asmar. Tem duas bolas. Pra mim são elogios. Saborosas, hein? O Wellington Araújo. Tem cara de safadinho. E o Saulo César da Silva Barros, o Homem Bolinho, que está aqui presente. Tem gosto de teta de nega. Perceberam? E o recheio parecido, né? Também. E aroma inconfundível. Agora um desafio aí pra Wesley Zop. E a Cristiana Bruno, que deve ser a Cristiana e Bruno. Então tem que ser uma coisa unissex. No GI, né? É uma pessoa honesta. É isso. Pô, bom. E o Rodrigo de Moraes Palles, Gabriel Asmar. É um sumido. Porra, isso é elogio. Não, porque sempre que você fala, e aí sumido, tá querendo dar. Ah, sim, boa. Eu não sabia disso, não. E aí sumido? Luiz Paulo Borges, do Santos Wesley Zop. Ele tem a garganta profunda. Elogio. Tudo bem. Ele não engasga, entendeu? Achei que era uma versão do filme original, cópia autografada pelo diretor. Não. Então, muito obrigado, esboleiros. Espero mais doações, Anderson Negão. Você espera? Doe. Ele tá ativou o modo randômico. Ele não escolhe nada a ver com o assunto, vai falando. Não, é um verbo. Se for um verbo, eu sou negão. O que você diria pra sua mãe hoje? Sei lá, rodinho. Cartelo. Jabuti. Jabuti, sim. Jabuti. É mais azul. Também a recomendação de podcast dessa semana que eu vou fazer é o podcast do Som no Caixão. É feito por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Pensador Louco. O cara é foda e faz um podcast de música muito foda. O cara pega bandas aí que existem no meio alternativo da música e apresenta discos, apresenta álbuns, comenta com muito humor ácido, muito humor negro. É especial o podcast do cara. Já ouviu, Anderson Negão? Já ouvi, é muito bom. Muito bom. Você pode acessar lá no pensadorlouco.com. Último episódio que eu ouvi dele lá, acredito que foi lançado. Ele tá falando sobre um cara de folk. Você sempre pensa em quem, Anderson Negão? Você pensa em Bob Dylan quando é folk? É. Jethro Tull. É, mas o cara falou sobre quem, Anderson Negão? Ele falou sobre o Barefoot McCoy. Qual álbum ele falou? O álbum é Bye Bye Bluebird. Oh, caralho, esse cara é bom, hein? Tá com inglês bom, tá com inglês bom. O cara é bom. Eu não fiz cast com o Quiltão à toa, não, porra. Fantástico pra você acessar esse podcast. Procure no seu agregador Som no Caixão Pensador Louco ou entre lá no pensadorlouco.com, Wesley Zop. Wesley Zop, você é gênio. Parabéns. Obrigado. Fale do iTunes. O iTunes Mas é um como aplicativo. Como o iTunes influencia na vida do Chorume? Influencia em nosso tesão. A gente precisa do iTunes pra gente ter tesão, mas não pra gente usar o iTunes. Não, como que é? Pra os ouvintes assinarem o Chorume no iTunes, dar 5 estrelas e comentar. Isso deixa a gente ali meia bomba, mas torando, meia bomba, aquele pau macio, aquele pau, como fala, malemolente. Com aquela veia do centro ali esturricada. Quase. Toque suave. É, um toque suave. Gabriel Asmar, aproveite, eu percebi, não pude deixar de notar, você é um cara lindo. Claro. Fale, que é isso que você está usando, Gabriel Asmar? Que você está lindo no seu modelito não hoje. Não a sua cueca fio dental. Não. É isso, ele não está vendo, né? O que ele está vendo é minha camiseta do Chorô. Porra! Modelo procurados, porra. 100% algodão? 100%. Acabamento fino? Fino. Pra adquirir uma, faz como? Entra no nosso site www.chorume.com.br/lojinha. Muito aí bem. Aí você vai lá escolhe a sua camisetinha, compra e é só correr pro abraço. mas não é uma camiseta que deixa cheiro na teta? Eu tenho essa preocupação. Não deixa, porque o negão tem duas e nenhuma delas tá cheirando. Duas camisetas? Não, duas tetas. Ah, não tá mesmo. Aproveito para falar da nossa promoceta sobre as camisetas. Se você quer concorrer a uma camiseta do Chorume, o que a pessoa deve fazer, Wesley Zop? Deve doar sangue e nos mandar o comprovante. Até 17 de julho, se você doou sangue para qualquer instituição regular no Brasil... Não pode ser no mercado negro. Mercado negro não. Mande o seu comprovante para o Chorume e você concorrerá a uma camiseta do Chorume. Cara, muito fácil de ganhar. Quantas pessoas você acha que vai doar sangue? Não, só... umas quatro, tranquilo. Não, mas muito melhor, muito mais fácil concorrer com quatro pessoas do que zilhões de pessoas. É verdade. Então aproveite a chance de ganhar sua camisetinha do Chorume também. Sem mais recados, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ela que promete entrar como um couve muito bem cozido. Com nossa leitura de e-mails e comentários, começando pelo comentário de Guto Rodrigues, no episódio 91, Especialistas Especiais. Tava escrito assim o nome dele? Só Guto pra... Rodrigues! Mas tá escrito dessa forma! Guto Rodrigues! Ok. Provavelmente espanhol, pra se chamar Guto Rodrigues. É possível. Igual Carlos Daniel. Vocês são os animais? Você vai ler. Gostou do meu espanhol? Gostou do espanhol. Você vai ler. Chinês agora. Não acredito que existam pessoas tão baixas. Pessoas. Virou carioquês. Tão baixas do mundo. Peraí. Eu só vou apertar a tecla SAP, que deve ser no seu toba. Continuem assim, seus lixos. Nossa, mas tem um espanhol. Obrigado, tá fazendo espanhol com quem... Kiltone é italiano. Não, mas ele também ensina espanhol. Ah. Mas você falou italiano. Então, muito obrigado, Guto. Aí, você é lindo, Guto. Mande mais comentários sempre que puder. No mesmo episódio, Josué Alessandro. Josué, lá do podcast. Do sapato social. Exato. Ele fala, quando visitei esses dementes, não sei se foi o Douglas, mas a cerveja que já estava na geladeira realmente estava na temperatura ideal. Sei que não foi o demente do Zop, porque quando chegamos do mercado com mais cervejas, ele jogou na geladeira e não tirou nem da sacola. Do jeito que chegou do mercado, colocou na geladeira. Uma verdadeira especialidade em como não colocar a cerveja pra gelar. Oh, é uma especialidade que eu posso ter. O cara colocou junto com o papel, só faltou envolver num isopor e colocar dentro da geladeira pra impedir de gelar. Um cheiro não entre nádegas de vocês. Famoso cu, né? Entrenadas não é necessariamente o cu, pode ser o rego, pode ser tá o todo... campo de areia, certo? O campo de areia, diria, a sonda elétrica. Diria que é o recipiente pra se misturar a salada. Ah, sim, exatamente. O fundo. A saladeira. O fundo do pote. O fundo do pote, é verdade. A saladeira. Victor Fer mandou também no mesmo episódio. Nossa, essa abertura, isso era Arctic Monkeys. Depois ficou o pop. Infelizmente, isso nunca vai acontecer com o Chorume, porque é muito ruim. Realmente. Mas tem coisas ruins que ficam pop. Não precisa exemplificar agora. Existe. Tentei apresentar pra minha namorada, mas ela perguntou, você é retardado ou tá só aprendendo a ser ainda? Ah, acho que a vida é um aprendizado. Ou talvez... Pro cara... afirmar, sou retardado, o cara tem que ter muito estudo, não é assim, não. Também. Mas talvez ela tava esperando que ele assumisse, né? É, às vezes. Se ele falou, tô aprendendo ainda, não, então vou arrumar um cara que já sabe. Um profissional. Era um formado. Retardadão profissional. Então, porra. Ele precisa de um atestado médico, né? Um laudo. Com isso, eu percebi que sim, me tornei e agora não tem volta. Parabéns. O que importa é ser bonito. Feliz. Leandro Pereira, aqui no episódio Manual do Jovem Cidadão de Bem, comentou, se defendeu, pediu a palavra. Vamos ver. Diz ele que foi acusado injustamente. Seus dementes! Vocês precisam ler o apêndice 1, página 68. É permitido despausar o jogo eletrônico em partidas locais sem a presença do outro jogador, também caso o jogo seja cooperativo ou o benefício seja em favor do oponente com um gol contra. Assim, mas por que, que o cara vai querer despausar? Estas possibilidades não haviam sido aventadas no momento da edição deste livro, sendo a errata divulgada no Diário Oficial da União. Isso é verdade, mas realmente quem vai querer fazer isso, né? É, não, vou aproveitar e despausar, fazer um gol contra. pra dar mais graça no jogo. Eu nunca jogaria contra o Wesley. Eu já o defendi de talaricagem. Talarico morre cedo e ele é velho. É verdade. Já o defendi de monitor de 30 quilos. Segundo eles, se fosse os quilos náuticos. Que molhado fica mais pesado. Já o defendi de, sei lá, eu já acusei ele também. Mas parem de julgar minha índole sobre minhas fofocas. Estamos falando de jogo, partida local. Eu sou velho como ele, eu gosto dele, eu só jogaria cooperativo com ele. Obrigado, Leandro. Fifinha 94. Jogo onde figurava o maior goleador de todos os tempos. Jancutiano. Chupa Alejo, ele escreve. Nesse jogo não vale gol de cabeça com o goleiro parado, não vale dar carrinho. Essas são as regras e eu as cumpro. Vocês são os lindos, mas estão desinformados. Beijo. É que a gente trabalha aqui nem sempre com fontes concretas. Às vezes chega aqui as pessoas, ó, o Leandro não é um cidadão de bem. É, chega um cru pra gente. É, aqui, né? A gente tem que lapidar às vezes. Sim. Episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem, também comentado por Afonso Henrique. Mas peraí! Todos sabem que o arroz e feijão é a base da comida brasileira. Mas qual dos dois é a base entre eles? Claro que é o feijão. Ela é a base da base. Logicamente tem que ficar embaixo do arroz. Quando se constrói uma estrutura, você primeiro tem que misturar o sólido e líquido, cimento, que seria o feijão, segundo ele, e depois colocar os sólidos, os blocos, que para ele é o arroz. Além do mais, todos sabem que essa ordem de arroz e feijão foi estabelecida na ditadura que inventou uma tal ordem alfabética, que não faz o menor sentido. Não faz sentido mesmo. Não, mas ele cometeu um erro técnico, muito conceitual. É, aí, porra. Cara. A base de uma construção é a terra, sim, cara. Sim. Aí você constrói em cima da terra. Não, então... E dizer que o feijão é o cimento. Quando você come algo que é cimento, como sai seu cocô duro? É. Quando você come muito feijão... Sai mole. Sai mole, e aí? Todo mundo sabe que o feijão é a água, né? Exato. Mas, Afonso Henrique, não estamos te julgando, não estamos julgando ninguém. Você só não é um cidadão de bem. Aceite. É, não é um julgamento, não. Esses foram os nossos comentários. Vamos para nossa leitura de e-mail. Primeiro e-mail dela, Aline Vieira. Assunto perguntas polêmicas. Gente, adorei o lance de perguntas polêmicas e decidi mandar algumas para vocês também. Então vamos fazer uma rodada de respostas aqui, que é uma lista. Primeiro pro convidado. Quem você acha que será o primeiro a deixar o Chorume? Lembrando que é quem você acha que sairá primeiro e não quem você gostaria. O garoto vaca vale? Não, tem que ser. Tem que ser dos integrantes ou substitutos. Dos substitutos, deixa eu ver. Quem gostaria, né? Não, você acha. Que eu acho. Pode sair os três assim de uma vez só e ficar só o substituto. Pode. Ele já se candidatando. Eu acho que pode. Nós três não aguenta mais vir aqui gravar com o André. Só que ele não se toca, que ele tem que sair e a gente acaba saindo e ele veio. É, mas é o que ele acha, não é o que ele gostaria. Ainda bem, né? Fiquei até feliz. Gostei, tem mais três vagas aí, galera. Mande currículo. Vai ter que ser um lindo, um mendigo e um gordo. Ah, é verdade. Velho gordo. Tem mais pro convidado aqui. Quem você acha que vai ser o primeiro a morrer? Ah, o Wesley Zop. Não. Tem alguma é quem ele acha também ou o que ele quer? Não, quem ele acha. Não, o Wesley não pode ser porque ele é imortal. Já tá aí provando isso faz muito tempo. É verdade. Eu acho que é o Gabriel. Gabriel. Morrer de lindeza. Acontece. Overdose de lindeza. A pior overdose que tem. Primeiro caso no mundo. Ele para no, para no espelho assim e fica, ai meu Deus, ai, eu não consigo sair daqui. E qual dos integrantes você mais gosta? Opa, mas tem uma questão que você pode responder ou morrer também. Você prefere responder ou morrer? Eu vou responder. Opa! Oh, meu Deus! Defina em uma palavra cada um dos integrantes, incluindo o substituto. Uma palavra? É. Puta, fica difícil. Deixa eu ver em inglês como fica. Vamos ver. Então vamos lá. Então, Wesley Wenka. Né? Gostei. Do inglês punheteiro. Gostei. Wenka. Gabriel Kent. É, que é ele de, é quente. Ele é quente, quente, entendeu? É, que é de buceta. que é mais chegado. É, sim. É, deixa eu ver agora. O Ganso é... Guzzi. Guzzi, é uma boa. É Guzzi. Mas parece que tem ajuda dos universitários. Não, aqui, ô, caralho. Eu quis dizer que o Ganso é o Guzzi. Não, não, foi bom. E o Negão, lazy. É, que é preguiçoso. Lagartão. Grita baixo. Preguiçoso. E dessas perguntas, qual você mais odiou responder, segundo ela? Acho que todas, é. Mas vale. Acho que vale. Para os integrantes, então, aqui uma rodada. Wesley Zop, lamber uma ferida de alguém ou apostar todos os seus bens no Paro Ímpar? Eu não perco no Paro Ímpar. É. Então eu vou apostar todos os meus bens no Paro Ímpar. E você não tem porra nenhuma pra apostar. É, exato. Né? Isso é fácil. Win-win. Essa foi muito fácil, aliás. Mas boa pergunta, gostei. É. Gabriel Asbar, final de semana no sítio do goleiro Bruno ou na casa da Suzane von Richthofen? Von Richthofen pode ser também. Acho que na casa, na casa. Na casa? Porque ela tá presa, né? É, mas tá indulto no dia do dia dos pais. Vai ser no dia dos pais. Não. É. Não tem essa questão. Não, mas não caiu nesse não, dia. Não, os dois estão lá. Vai. Na casa. É, você tem a chance de comer alguém, né? Porra. Que não seja o goleiro Bruno. É. E o Rottweiler. Né? Anderson Negão, pegar um amigo seu na cama com outro amigo ou ganhar um ovo decorado do amigo secreto? Ah, primeira opção. Eu ia tirar foto. Nossa, você é um desgraçado. Cara demente. Eu achei que você ia criar um ovo decorado, todo mundo quer. E a última pra mim é ser picado por um mosquito da dengue ou ser mordido na boca por um mendigo. Então, mas mordido na boca a gente já era. A luta de mendigos é comum isso aí. Então já vou ficar com o que eu sou acostumado. E, mas o mosquito da dengue ele pode não estar infectado. Não, mesmo assim. E aí? Não, mas o mendigo... Normal. Ele pode estar infectado. É, exato. Beijos, meus queridos. Próximo e-mail dela, Juliana Felipe. Ok! E o assunto também é perguntas polêmicas. Saiu. Cacete! Renasceu das cinzas, cara. É. Olá, meninos do meu coração. Eu hoje duvido quero que ela escreve assim, eu duvido. Hoje eu quero que vocês respondam umas perguntas polêmicas. Então, mais uma rodada, começando por Wesley Zop. Sem coxinha pro resto da vida ou sem receber boquete beijo grego pro resto da vida? Sem boquete beijo não, grego? Às vezes... Ou, né? É ou. E barra ou. É. Então, a primeira opção, não sem quero mais coxinha. Tá bom. O Gabriel Asbar, coceira pro resto da vida ou ficar grudento pelo resto da vida? Coceira. Ficar grudento é foda. Homem em bolinho. Pernas do tamanho de dedos ou dedos do tamanho de pernas? Que acho que já acontece, né? O cara calça 48, bicho. Eu acho que eu vou de dedos do tamanho de pernas. Porra, imagina. Uma bela pegada, hein? Duro vai ser achar a luva, mas... Uma bela dedada, né? Usa meia calça. Não, com dedos do tamanho de pernas, você nem precisa de pinto. Não, imagina ele proctologista. Exato. O Anderson Negão, WhatsApp vazado ou não usar mais WhatsApp? WhatsApp vazado, nem... Deitei, né? Já vazou tudo. Pra mim, mijar nas calças toda vez que ouvir seu próprio nome ou cagar nas calças toda vez que alguém falar o nome de alguém? Porra. O nome de alguém? É, qualquer nome. Porra! Então, como é mais difícil alguém falar meu nome do que qualquer nome, então eu vou ficar com a primeira, matematicamente é melhor. Wesley Zob. Só se relacionar com o ex-BBB pelo resto da vida ou ser um ex-BBB que todo mundo odeia? Só se relacionar com o ex-BBB. Exato. Que vantagem. Mais homens e mulheres. Não, mas relacionar pode ser amizade, pode ser. Tudo bem. Ei, outro, todo mundo já te odeia igual um índio. Gabriel Asbar, transar como se fosse um musical da Broadway, ou seja, toda vez você vai ter que fazer uma coreografia, promover uma música, transar. 45 minutos de dança. Na frente do público. Né? Exato. Você não vai fazer da Broadway. Mais com venda de ingresso. Tudo bem, claro. Ou só conseguir conversar imitando o Silvio Santos. Acho que é a segunda. Pô, você é talento. Pô, isso é na hora, cara. Eu queria ser chamado pra entrevista. Imagina quantas transas da Broadway eu ia conseguir. Mas não quer dizer que ele imitando bem. É, não. Às vezes a pessoa fala, puta imitação de bola. Eu acho que é o Silvio Santos. O Rock, um dos dois. Homem Bolinho, andar só com coreografias do El Chan ou ter que imitar o compadre Washington quando for gravar podcast? Tchu-tchu-tchu-tchu-pá! Responde. Vai ficar com os passos do Altinho. Que ele dançou e falou. Então... Ah, Anderson Negão, ter que contratar o Faustão pra ele assistir e narrar estilo vídeo cacetada toda vez que você for transar. Ou toda vez que você for transar, a outra pessoa fica falando bordões do Faustão. Ô, louco, bicho. Pera aí, meu. Quem sabe faz ao vivo, hein? Pega essa cacetada. Que cacetada, meu. Eu gostei dessas opções. Pegou a mulher à força, hein, bicho. Tá pegando fogo, bicho. E aí? Eu espero que seja uma mina imitando o Faustão. Ficaria bem legal. Mas todas que você pegar vão imitar o Faustão. Mas ela imita bem. Parecer que você tá com o Faustão. Tem a voz do Faustão. Beijos com sabor de chorume pra vocês e com gostinho de morango pro convidado. Filha da mãe. Obrigado, obrigado. Elton Thomas Alves, o famoso Eldac do NPcast, mandou o assunto aqui: calúnias difamatórias. Olá, caros filhos da puta. Olá. É a primeira vez que escrevo um e-mail pra alguém indecente como vocês. Pensem como elogio. Transcrição do filho da puta Zop. Ele coloca aqui. Não é possível. A 1h09min54s, provavelmente ele está falando do episódio Vantagens das Desvantagens. Abre aspas, frase de Wesley Zop. Temos também um exemplo de um jovem mancebo, tal que desde os 12 anos tem cabelo branco. Eldac, do NPcast. Ele tem cabelo todo branco desde os 12 anos, mas desde os 6 já tem cabelo branco. Risos, muito risos. Ele coloca aqui. Porque pra ele ficou repetindo os risos ali, né? Ele ouve... Ecoando, ecoando. Entre parênteses, ele fala... Paulinho Siqueiro, do CoachCast Indonésia, fala... Pensei que ele tinha cabelo branco porque ele roubava das outras pessoas. Um careca nunca terá cabelo branco. Filhos da puta! Pelo menos valorizou o fato de eu ter o desprendimento de não pintar o cabelo. Mas essa formalizada, já que agora provarei com exemplos que ter cabelo branco é melhor do que ser careca. Por favor. Assim eu implanto. Ao começar pela visão das mulheres. Quando se fala em careca, quem elas lembram? Kojak. Danny DeVito. Ronaldo Giovanelli. Marcelo Tass. Jack Nixon. Jack Nixon. Não, mas tudo bem. Olhem só a desgraça que elas lembram. Agora vamos falar dos grisalhos. Quem a mulherada lembra? George Clooney. Richard, não só a mulherada, hein? Richard Gere. Brad Pitt. Pierce Brosnan. E Otaviano Costa. É verdade, é verdade. E Otávio Mesquita também. Também, também. Citei esse último para não parecer que estou direcionando a opinião. Otaviano Costa é gato. É, sim. Vejam só, somente beleza existe nos grisalhos. Só grisalhos são bonitos. Então, Wesley, vai jogar sal no rabo de pomba, seu caga na lata arrombado. Não precisava falar arrombado, hein? Sei lá. Essa sua careca cebosa parece um para-choque daqueles Ford K 1998, tá lembrado? Sim, sim. Mais cabelo perto das orelhas, roda, e só uma faixa na parte de trás. Pergunta Boa. Polêmica agora para o Zop. Parece que com um pouco de ódio também. É. Suponhamos que você tropece em uma máquina de troca de corpo. Normal, pare, falei pra você arrumar seu quarto. É verdade, é verdade. Tendo uma única opção de voltar ao estado original explicado mais à frente. Nela, você trocará de corpo com sua mãe. Ou seja, a mente de sua mãe irá para o seu corpo e sua mente para o corpo da sua mãe. Sim, entendi. Porém, nessa troca, todos os seus gostos, fetiches e vontades serão mantidos. Sendo assim, suas histórias sórdidas serão de alguma forma sentidas e absorvidas por sua mama. Então ela vai, acho que automaticamente corpo, saber tudo que você já fez. Tá, entendi. E eu também. E sentir tudo que você já sentiu. Não, eu também. É, sim. Ah, que legal. Sua mãe e seu corpo sentirá sua velha atração por chamales, vontade de cagar em latas. Eu vou mijar em copos também, né? Sim. Vontade de gravar podcast. Dirá em programas de TV locais que podcasts são arquivos de MP3 que não são músicas com histórias tipo telenovelas e outras vergonhas mais que você tem no âmago da alma. Pra reverter isso, existe uma opção. Você... Me fale logo. Você, senhor Wesley, terá que tomar uma currada em rede nacional do Rodela no programa do Ratinho. Em caso positivo, toda a memória será apagada na destroca de corpos. E a vida seguirá normalmente sem nenhum tipo de recordação. E aí, Wesley, destroca ou não? Uma dica. Sim. Aceite. E ele termina falando... Pina colada! Não, mas uma dúvida só. Eu vou tomar essa currada. O meu corpo vai tomar currada? Não. Ou eu no corpo da minha mãe vou tomar currada? Você no corpo da sua mãe toma uma currada. Não, pode trocar vitalício. Eu vou pra um corpo mais jovem, pô. Ah, você pode, tá, você fica na vai sua durar, mãe. Eu fico com o corpo é da minha assim mãe. Que você sobrevive, portanto? Não, prefiro não falar. Segredos revelados! Esse corpo aqui já tá estragado! Deixa que ela fique com ele. O cara vai trocando o corpo dele por recém-nascidos, às vezes. Descobrimos que o Wesley Zopa é um espírito livre, cara. Por isso tem tanta gente em manicômio, cara. Nossa, troca, né? Os caras chegam, porra, eu cago em lá, eu só posso ser um doente. Eu tenho um desejo por velhas baixinhas chamadas Coringas, cara. Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Oh, oh, oh. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. Oh, oh, oh. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Muito bem, Gustavo Henrique Liebe mandou aqui o assunto aniversário faz anos. Fala, chorumosos! Ouvindo a leitura de e-mails do episódio Vantagens nas Desvantagens, quando o ouvinte contou sobre a festa que foi, onde teve um tiroteio, lembrei de uma história de aniversário. Por favor. Um amigo resolveu fazer um churrasco, regado a muita bebida, no dia do seu aniversário. Eis que temos a genial ideia de jogar dorminhoco e quem perdesse a rodada tomava um shot de vodega. Nesse momento, um doido lá começa a perder várias vezes... E fica muito mal da bebida. Porque quando você tá jogando jogo de bebida, quando você perde a rodada, você é o mais propenso a perder a próxima rodada. Você tá bêbado. Cada vez mais. Exato. Então chega uma hora que só um cara tá bebendo. Isso já era por volta das 2 da manhã. Como ele estava muito mal, a irmã do amigo aniversariante, besta que só ela, resolveu ligar para os bombeiros. Mas... porra, por que esse... Bombeiro? Ela tá com fogo no rabo. Acho que não só ela, não só o cara tava bêbado, né? Vou ligar pro bombeiro também. Ficou com vontade de tomar bombeirinho. Pode ser. Tomar uma bombada, né? Assim como outro amigo ligou para a mãe do bebô. Porra, só tem dedo pior, duro nessa pior festa. Pior que o bombeiro. Porra, só tem X9 nessa mesa. A mãe puta. Dele era bombeira. Não, também isso. Me deu tesão esse comentário. Alguns minutos depois, outra amiga resolve ligar para sua mãe e ir buscá-la. Eis que no momento que ela estava no telefone, vem um louco. Eu, diz ele. E grita: chegou a ambulância! Porra, bicho! Acredito que a mãe não tenha ouvido. Quando chegou a ambulância, chegou também a mãe do rapaz. Ele falava pra mãe: tô bem, vou no Lota ainda, mãe. Lota é uma festa que tem na cidade. Então a mãe dele responde: que Lota o quê? Vou lotar a tua cara de porrada! Ele vomitou no carro da mãe e foi para o hospital. Lógico. Tipo, a mãe dele quebrou as duas pernas dele. É, porque não tinha nada a ver com a bebida. Esse dia foi louco. Gustavo Henrique, de Rio Negrinho, Santa Catarina. Não, aí tudo bem. Até aceito. Não, mas uma coisa incoerente. O cara falou de um tiroteio e ele lembrou de um cara que apanhou da mãe. Né? Mas aí apanhou como? Na coronhada. Pode ser isso. Não pode ter sido. O próximo e-mail de Poeta Eric. O assunto é poema lameruxo. Olá, seus engolidores de cobras albinas de Madagascar. Olá. Sim, mas isso... foi um curso de 3 meses. Sim. As cobras albinas de Madagascar já estão extintas, então a gente tinha que fazer com rolas não tão albinas de Madagascar. Mas por questão de não ter as cobras lá. Sim, sim, sim. Esse curso depois pesquisei na internet, parece que não existe. Mas... não, enganaram a gente. Não. Acho que não existe mais. Ah, tá. Parece que não fazia sentido ser ministrado pela Anvisa. Tipo... mas pagamos um valor simbólico na época também. Sim, cursos são assim, né? Pelo menos um valor simbólico você tem que pagar. Era R$3.500 por mês, mas só foi 7 meses também, não tem... Tá tranquilo. Muito bem, ele fala: me chamo Eric Luthor, estudo letras e sou poeta desde os 14 anos. Auto-intitulado qualquer um é. É igual jornalista que não precisa de diploma. Aqui só tem jornalista. Eu sou poeta, porra, mas quem disse eu? Eu também era punheta desde os 14 anos. Não, mas é poeteiro. É igual um cirurgião plástico que não precisa de diploma, então, né? Exato. Ouço vocês desde setembro de 2016. Mas como sempre estou em trânsito quando ouço, nunca mandei um e-mail. Ainda bem. Não faça isso. Mas hoje resolvi homenageá-los. Escrevi um poema pensando em vocês. Não, Wesley Zop, não é um poema erótico. Que pena. O erotismo está nos olhos de quem vê também. Vamos ver se não é erótico. Tem gente que vê uma velhinha de 70 anos, aranzinha, chamada Coringa. Ei, Gabriel Osmar, e só vê uma velhinha. Tem gente que vê um objeto sexual ali, né, Wesley Zop? É verdade, mas não é o meu caso. E uma fixação ali. Então, ele fala: é apenas uma singela homenagem, desde pequeno poeta do interior de São Paulo, que gosta de agradar aqueles que fazem um ótimo trabalho como vocês. Obrigado. Oh. Um grande abraço para todos vocês e volto a escrever em outras oportunidades com histórias loucas para contribuir com os temas. O poema segue abaixo. Ah, tá. Eu ia falar, esqueceu do poema não, só, não. Né? O título. O título do poema é... Poema Lameruxo. Vou homenagear agora com esse poema demente uma turma divertida de humor muito doente. Vou falar de todos eles. Rostear melhor que o Ucho, aqui vai para o Chorume o poema Lameruxo. Ele é muito, muito lindo, mas sem muito em si confiar. Sente falta de sua bola, ele é o Gabriel Asbar. Bonito. Ele vive há 6 milênios, sempre se aventurando. Wesley Zop é talarico, vive nas latas cagando. Excelente. Só fala a verdade, né? Eu vou até tatuar esse trecho. Poemas reais. Já o nosso mendigo Alfa faz piadas com veemência. Douglas Ganso é um doente, ele é o Lorde da demência. Não sei se é verdade, mas... Não, você é um Lorde. Também tem o substituto, que aparece de supetão. Mas o cachorro não abre tramela, mentiroso esse negão. Ai, meu Deus. Pra vocês, fiz esses versos, pois na poesia não me reprimo. Um beijo para todos os ouvintes e um obrigado pro Febrino. Parabéns, bom. Parabéns. Eric Luthor, o poeta lameruxo, então. Pelo poder concedido a mim pelo estado de Nevada... Você não vai mais se auto-intitular poeta, Eric, mas você vai ser auto-intitulado pelo Chorume. Você acaba de receber o título de poeta Eric Lameruxo. Ninguém mais vai tirar sarro de você. Não, jamais. Atenciosamente, Eric Luthor, ele é poeta, professor e cambista de ingressos do Circo do Seu Léo. Ah, do Seu Léo. É, sim. É, 15 reais, né? Na mão dele é 15 reais. É, sim, velho. Custa 14 na bilheteria. Ele tem que ganhar alguma coisa, cara. Exato. Ele tem 37 anos e é de São José dos Campos. Próximo e-mail, Débora Espala Garcia. O assunto é pesadelo. Olá, queridos. Envio esse e-mail para contar que fui viajar no feriado de Páscoa. Porra, agora tá querendo. É pra fuder, né, agora? Os caras mandam e veio pra contar tudo agora. Não, mas. Eu vi que vocês no Instagram ficaram gravando na Páscoa. Eu queria falar que eu fui viajar. Eu tô caindo de moto. Vim gravar e o pessoal vem falar que foi viajar. Tá bom. E ela fala: e resolvi baixar alguns episódios desta bosta de podcast pra ouvir durante a viagem, já que vou de ônibus. Ouvi até acabar a bateria do celular e comecei a dormir. Eis que a desgraça acontece. A voz desse merda, que é o Ganso, veio me atormentar nos sonhos. O tempo inteiro contando causos e dando essa risada de cachorro que ele tem. É verdade mesmo. Gostei. É, me senti aquele cachorro do... Do Batman. Não. O Mutley. É, sim, o Mutley. Não, isso, o Mutley. Que era o cachorro do Batman. Mas disfarçava bem. O maior problema é que eu não consegui entender o que ele dizia. Então era um... No episódio normal do Chorume. Tá tranquilo ainda. Os demais podcasters riam. E eu não. Mas eu acho que talvez... Eu acho que é normal ainda. Yes. Espero que isso não seja um sinal de vício. Então eu quero mandar vocês tomarem no cu. Porra, quando tem um ouvinte que fala que sonhou com a gente, mesmo sendo um pesadelo... Não, sonhou com a gente. Pra mim já fico feliz. Eu já acho que é bom. Não, eu gostei. Aproveitando então, a minha pergunta vai para você, Ganso. Olha, ainda bem. Diferente. Não sei se eu estava preparado para isso. Que me atormentou a viagem inteira e me impediu de ter sonhos lindos e agradáveis. Ou se não, a pessoa teve um sonho lindo e agradável comigo. Com você narrando. Né? E daí o que? Ela tá se culpando agora. Ah, é um mix de sim. Sentimentos. Ela não sabe o que sentir. Então a primeira coisa é ódio mesmo. É, e asco. Né? Pode ser, sim. Você está viajando há 5 horas num ônibus. Sem ar-condicionado. Parece uma gravação do Chorume mesmo. Abafada e... fedendo a esmegma. Ainda no estúdio. E não aguenta mais a viagem. Porra, tá descrevendo aqui a minha participação no Chorume mesmo. Eu não aguento mais isso aqui. Mas tá, você tem mais 10 horas de viagem pela frente e tem 2 oportunidades. Oportunidades. Oportunidades é porque são coisas boas. Comer a mulher mais gostosa que você já viu... Mas será no banheiro do ônibus e você pegará AIDS. Você não pega se você já tem, né? Até eu sei, só os optei, ela falou. É, então pode virar atroz, né? E duplicará o tempo restante da viagem. Ou seja, eu como a mulher, pego AIDS e fica 20 horas. 20 horas ainda. Ou chupar o pau do negão que está do seu lado para continuar a viagem de avião. Porém, o pau dele parece uma couve-flor roxa de tanta doença. Parece mesmo. não era você. Não. Do lado dele. É outro negão. Um pouco menos doente. O que você escolhe? Ah, eu vou chupar o pau do negão, né, cara? Só vantagem? Mas tá cheio de doença. Não, é, aparenta estar cheio de doença. E é pode verdade. Doenças ali que talvez eu seja imune, né? A outra é certeza que eu vou pegar AIDS. É verdade, e, é verdade. E porra. É porque a doença que ele pode ter no pão é que é catapora, né? É, não, não. É, pode ter cachumba. Não, e pensa outra coisa. Mas, Lesão, você não tá pensando. Vamos ver. Eu vou lá comer a mulher no ônibus. Não, mulher gostosa. A mulher gostosa no ônibus. Tá, no banheiro do ônibus. Como o banheiro do ônibus mexe muito, vai durar o quê o sexo? Um minuto. Não, você tá um monstro, não, hein? Não, é porque treme tudo. Tá. Então, um minuto de sexo pra ficar mais 20 horas dentro do ônibus. Ou eu posso chupar um pau e me divertir ali por 30 minutos. Tá, tá. Ou seja... É só diversão. Só diversão. E ainda vai de avião. Talvez não pegue doença e ainda ganhe uma passagem de avião. Pô, eu vou chupar esse pau, cara. Me dá esse pau. Põe esse pau pra fora aí, cara. É um minuto contra meia hora não. E a viagem dobrada não ou de avião. Não, é. Não faz sentido. Não, mas se fosse o Zop, eu acho que ele comeria Coringa. Mas ela não é mais gostosa que eu já vi. De novo, né? Apesar de não ter comido ainda. Ainda, né? Ainda. Só no dia de amanhã. Não posso falar que dessa água não beberei. Não, né, posso, cara, falar que dessa velha não comerei. Último e-mail de hoje, Liana Taborda. Bastante e-mails femininos hoje, Wesley Zoff. Gostei. Gostei também. Assunto conquistas e foras. Olá, queridos choromelosos. Tudo bem com vocês? Tudo. Meu nome é Liana, tenho quase 30 anos e moro em Umuarama, Paraná. Minha mãe acho que nasceu em Umuarama. Eu acho que ninguém perguntou. Não, eu não sei se ela perguntou ou não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que ela não tenha perguntado. Não sou um ouvinte e... A propósito, sua mãe nasceu em Umuarama. Responda. Eu acho que sim. Não tô... Desculpa minha inconveniência. Passando mal aqui. Não sou uma ouvinte antiga, mas com poucos episódios que já ouvi, já me apaixonei por vocês. Porra. E antiga não é mesmo, tem quase 30 anos. O que é um quase 30? 29. Peraí. 29. Mas 31 também é quase 30. É verdade. Né? É verdade. E 33? É quase 30. E 27? É quase 30. É difícil, então, essa terminologia. E 78? Depende da comparação, é quase 30. Aí é quase comestível. Coringa. Não. Quase Coringa, não, quase não. Coringa. Comestível. Na verdade, me apaixonei pelo Asbar por ele ser tão lindo. Eu também. É verdade. Mas depois percebi que prefiro conteúdo e agora estou apaixonada pelo Zop. Porra! Olha. Só se o conteúdo vier no balado. Ou é porque eu sou denso, de banha e carequice. Mas não podemos... Tem muita coisa no recipiente. Não podemos culpar o Zop. O cara é ganhador de 2 Choro Oscars. O cara representou esse podcast por muito tempo. Pena que está em decadência, está caído. Gostaria de contar para vocês a maior vergonha que já passei e, consequentemente, o maior fora. Assim pensava eu. Eu estava saindo há um mês com um cara. Combinamos um jantar mexicano e depois fomos para o motel. Porra, pega o KY. Tô sentindo que vem. Tô sentindo que vem uma boa aí. Tomara. Se você pensa que o problema está na comida mexicana, você está errado. O problema foi a feijoada que comi no almoço. Não, é bela mistura. É. Já sacou uma feijoada, depois vem uma comida mexicana. É. Uma guacamole ali. Estávamos nos divertindo em um lindo banho de espuma. E eu não conseguia mais me concentrar e ajudar ele a lavar as costas. Aquela pedada. Você vai lavar as costas, dá aquela escorregada, né? No mas toma, daí não assim. É nem culpa sua também. Não. É o sabão. É o saborete. Graças aos saltitantes gases do meu intestino. Então já tava ali pra explodir, Eu precisei fazer uma força fenomenal para não peidar ali na banheira. Mas na banheira ainda tudo bem, porque só ia sair as borbulhas. Mas você tava cheio de espuma, não ia nem depois. Não, mas daí você viu um Big Brother aí na Europa, se não me engano, que a mulher foi dar um peido na banheira. Se cagou inteiro. Se cagou inteiro, então é perigoso. Eu chamo de sais de banho especial. Tá vendo como o cara é fino? E o gosto é o mesmo. Parece que é abrasivo. Quando tem milho, assim. Se é aquela feijoada que às vezes tem milho no meio do feijão, sim, pode acontecer. Mandou no lugar do feijão. É. Falei pra ele que precisava fazer xixi antes de continuar. Então ela fala, entrei no banheiro pelada e desesperada. Eu precisava peidar, mas não podia fazer barulho. Porra, mas que apego, né, cara? Coisas materiais. Tá um mês com o cara vivendo 24 Gabriel horas. Gabriel Asmar, você é um transante. Você é um transador. Tá, eu... Tudo bem. Você é um comedor. Ah, sim, sim. É disso que estamos falando. Wesley Zop, não posso falar, porque se parecer um tamanduá de saia, que ele vai falar, nossa, que gostoso, sei que lá. Então o cara é doente mental. Ele tem tesão por cartas de baralho que não são os números. Que serve no lugar de qualquer número. Exato. Então o que que acontece? Um mês com a menina. Um mês você deve ter, vamos ver... 4 encontros. 30 dias. 4 encontros você teve? Contando só o final de semana. É, contando tá. Só o final de semana. Não, mas encontros. Pode ter uns 5, 6. Tá, né, entre 4 e 10 encontros. Sim, sim. Se a menina vai lá e solta aquele peido bufento de feijoada, o bicho vai estar... Tá... Feijoada com guacamole. É, exato. Você vai sugar aquilo ali e vai queimando, bicho. Parece que você cheirou só da cáustica, irmão. Parece que você misturou cândida com álcool e cheirou o bagulho. Dá pra comer ou não? Tá. Então, não, mas outra, você casca o bico só. Você vai dar uma zoada. É. Pô, ninguém vai falar, nossa, que porca imunda. Acho não, o homem não vai falar isso. Não. Acho engraçado ela tá se preocupada com o som. Ah, é o som de medo. É, né? Depois dá uma feijoada, você vai se preocupar com o som do peito. Exato. Que é porque, ó, vai ver, ela não falou pro cara que ela peidava. E outra... Velho. Talvez ela esteja preocupada, porque ela teve que ir no banheiro fazer xixi grosso, né? Marrom. Sim, sim. Mas o problema é que daí ela teria que sair de lá e o chuveiro não é privado. Ela ia ter que fazer a chuca publicamente. Ah, ou na banheira. Então... Mas lembrando que ela não queria cagar, hein? Mas ela só foi lá realmente, pra tem um problema. Realmente o Zop come qualquer coisa. Quem faz chuva em banheiro? Ele, né? Ele às vezes, é o único lugar que você tem, a cara. A questão não é essa. A questão é, o que poderia gerar um problema? Ela falou que foi fazer xixi, daí o cara falou, foi fazer xixi. Daí tem barulho de peido, daí, opa, que xixi tem barulho de peido? O cara já ia achar estranho. Não, mas ou então ia relaxamento. Pensar, ela mentiu pra mim. Ou às vezes o relaxamento ali, ela até foi fazer xixi, mas dá aquela relaxada, peida. Isso acontece, porque o Zob pegou a coringa, né? Ela tá com cocô frouxo. Pra quem não sabe, a coringa é uma não. Velha... É uma velha já tá com os músculos tudo frouxo, então pra ele é normal. Ela é. A pessoa relaxa, já peida. Às vezes sim, cara. Ou então o cara ia achar, não, ela já deu pra um outro cara antes. Ué, por quê? Ué, a pessoa que peida porque já deu pra alguém? Aí, ela deve ter dado pra outro cara. Tomara que sim, né? Mas o que tem a ver? É, ué, você não entendi. Quesito, coesão. Ativou os comentários randômicos. Comentário do Tom. Ah, muito bem, deixa eu continuar isso daqui. Se eu sentasse no vaso, aquele monte de peido de feijão com nachos ia aparecer uma orquestra sinfônica. Não, mas se você afinados. Quer... Se você quer peidar e não sair um som, o pior lugar pra fazer isso é no privado, cara. Exato. Porque ela tá na acústica. Né? Pior lugar pra fazer isso é um microfone condensador, né, cara? Também. Em frente ao espelho, me abaixei em cócoras para que o meu cu ficasse o mais aberto possível. E o peido saísse fazendo apenas um... Não, fez um... É, saísse um... aquela soprada. Peguei uma toalha de rosto, reposicionei na minha bunda e me arrebentei peidando. Levantei, dei descarga e saí do banheiro. Deu descarga pra disfarçar. Sim, pra... O cara ficou com um conjuntivite no banheiro. Quando voltei pra banheira, que ficava de frente para o banheiro, vi que o cara estava mergulhando. Ao falar com ele, percebi que ele segurava o riso, mas preferi não perguntar nada e fiquei preocupada se ele ouviu meus peidos. Não, daí ela pergunta, cara, se você foi no banheiro, eu prometi pra peidar. É, tô fazendo a chuca na banheira, no top ali. Quem dera. Ô, Coringa, tô fazendo a chuca. Os seus dedinhos, seus dedinhos de anã curtinho, mas eu quero uma dedada, Curinho. É, e outra, assim, você não fica com aquela francesinha de bosta, né? Por isso que ele chama ela carinhosamente de cucu. Não tem nada a ver com o apelido dela. No dia seguinte, tomamos café da manhã e na hora de ir embora, ele foi usar o banheiro. Foi então que eu vi... A porra da porta era quase transparente. Parecia a porta de boxe de chuveiro. Então ele tava rindo da posição ridícula que ela ficou, a pessoa enfiando uma toalha no cu pra peidar. O engraçado é ela não ter percebido isso, tanto tá lá dentro. É, exato. Não, mas que a pessoa tá tão bitolada, é, né? Pode cara? Ser. A porta era tão transparente que por fora deixava ver apenas a parte da pia do espelho, exatamente onde ela se abaixou pra peidar. Fui embora calado e morri de vergonha ao dar tchau pra ele. Não tive coragem de mandar mensagem pra sair com ele de novo. Ah, mas então o sexo foi bem meia boca, então. É, pô, por causa disso não, né? Um cheiro, né? Sim. Quando eu já estava aceitando meu destino de peidorreira solteira, recebo uma mensagem dele dizendo: ainda bem que eu não usei aquela toalha de rosto. Eu devia ter mandado obrigado por 7 dias em casa. E o que eu pensei ser o maior fora que eu poderia ter me proporcionado foi a melhor conquista. Estamos juntos há 3 anos. Porra, ou há quase 3 anos, aí não sei, pode tá 10 anos juntos? Não sei. Ah, porque não sabe quando ela mandou o e-mail. É. Né? Beijos e tchau. Esse foi o e-mail de Liana. Muito obrigado aos ouvintes que querem mandar seu e-mail. Assim como o Homem Bolinho já mandou e-mails aqui. Tem um e-mail pra ser lido em breve aí. Você não leu o dele, né? É, autocríticas@chorume.com.br. Alguma coisa pra falar, Homem Bolinho, nesse momento? É, eu tô preocupado que eu fui no banheiro aqui. Sim. Dá uma preocupação. Mas não tem toalha de rosto nesse banheiro. Só aqui. Só toalha de cu. E às vezes a gente vai arrotar e coloca na cara pra abafar o som. Muito bem, então vamos para o momento que o nosso querido mancebo, nosso querido lindo, nosso querido Brad Pitt do Afeganistão vai falar o tema de hoje. Gabriel, qual é o tema? O tema de hoje é preconceito nosso de cada dia. Muito bem. Ah. Chorume toca nas feridas sociais, Wesley Zop. É que vai falar daqueles preconceitos que sofremos ou daqueles preconceitos que temos, Wesley Zop. Sim, é muito claro. Difícil a gente falar do nosso problema. Muito difícil falar daquilo que a gente incomoda a sociedade. Sim. E hoje a gente vai falar do preconceito nosso de cada dia. Então, ouvinte, não tenha um preconceito e ouça esse episódio até o fim. Coringa, vai, Coringa, sua véia gostosa. Vai que eu vou gozar. Vai. Ah, let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Então, Wesley Zop, normalmente é você que começa, mas hoje temos um convidado. Hoje é especial. Mais do que especial, cara, 15 anos em Londres. Tá certo ou não? Certíssimo. 15. Foi pra Londres quando? Você se formou na faculdade aqui, foi pra Londres, é isso? Isso, aí foi... Por que Londres? Por que não New York City? Por que não Nova Guiné? É por causa da minha tia, né? Tia Beth. Ela não gosta de Nova Guiné. É verdade, sempre falou mal. Tia Elizabeth falou que tinha uma vaga lá no castelo, que era pra ir pra lá. Não, mas na verdade eu sempre gostei, né, da Inglaterra. Não, sempre gostou, não conhecia como sempre gostou. Sempre achou que gostava. Sempre paguei pau, né, jogar de RPG assim. Falei, pô, Inglaterra é o... Lord of the Rings. Tem que ser lá, né, Inglaterra é o lugar. A dificuldade foi saber que lá eles falavam inglês, não era português. Foi um choque cultural. Não era português de Portugal, né? Era inglês britânico, não é um inglês... comum também. Vendi tudo que eu tinha aqui. A história começa que foi escolhi uma escola, né? Escolhi uma escola inglesa. Né? Já me senti o bom, mas comprei pela internet. Mas essa escola inglesa seria o quê? Assim, tipo um curso pra se aprender inglês? Pra se aprender inglês. Um curso de inglês. Escola britânica, pra aprender o inglês britânico. Né? Já tava lá. Mas pra estrangeiros mesmo. Não, pra inglês. Eu escolhi uma escola de inglês. É tipo aquele inglês que quer aprender mais sobre o inglês, estuda nisso. É que, na verdade, é pra ele aprimorar o inglês que ele já tem, né? Então, foi essa escola que eu escolhi, só que eu não vi no mapa onde ficava a escola, né? Eu tive essa pequena... Falei, essa escola tá barata, né? Acho que eu vou... E barata naquela época, quando eu fui pra lá, um real valia... Um pound valia 7 reais. Um pound é uma libra? Uma libra, a gente chama de pound. Os caras são do gueto, né? um pound valia 7 reais. Valia 7 reais. E aí eu falei, não, eu vou escolher uma escola. E tava um absurdo. Tinha escola de inglês pra estrangeiro, que era mais barato, só que eu queria a oportunidade de estudar com os ingleses. Você já foi querendo, eu quero o seu... The King of English. Eu não vou numa escola lá aprender inglês com os jamaicanos. Já começa o preconceito aí. Você viu, né? Escola de brasileiro, né? Inglês pra brasileiro em Londres. Eu falo, não. E a minha escola ficava só a 6 horas de onde eu estava hospedado. Perdi, então. Coisa fácil. E essa história foi... Você já ouvia podcast nesse período? Ou quando você chegou lá pra manter contato com o Brasil, você se aprimorou em podcast? Como Mas eu acho que o podcast surgiu depois. Quando eu cheguei em Londres, ainda era bem no comecinho do smartphone. Faz 15 anos atrás, né? Então... Não, o comecinho lá, aqui veio muito depois. Então o podcast surgiu bem depois, né? A sorte que já... na verdade, a professora, ela sugeriu que a gente ouvisse mais histórias em inglês, né? Pra estar se adaptando. E foi quando eu fui procurar alguma coisa em áudio. Audiolivro, né? Tipo, contos de fadas. Descobri, fiquei viciado em podcast. Então o seu primeiro podcast foi em inglês? Foi em inglês, foi pra aprender. Acho que, na verdade, eu não lembro se havia podcasts em português. Eu acho que há 15 anos atrás, não, né? Não, aqui acho que começou em 2005. Isso. É, 2005. Eu tenho quase certeza que não tinha nada em português, era só inglês, que era realmente pra treinar, pra você ficar ouvindo 6 horas de ônibus. E lá tinha também a rádio, né? Você ouvia a rádio de lá? Bem pouco. Radia. Entendeu? Na rádio não, comecei mesmo no podcast. Foi ela que sugeriu, ela tinha o podcast dela, da professora. Era bom? Mas que liso, hein? Ouve isso aqui. Mas era bem diferente, não é editado. O podcast normalmente em inglês é só mesmo os negros falando, não tem música, não tem... edição, é só isso. Você prefere ou não? Não, acho... Senão a gente muda o Chorume já, cara. Eu não tenho... Eu acho que eu tenho meio preconceito quanto podcast inglês. O brasileiro é muito melhor. Tá entendendo? Bate uma pra mim aqui. Vai. A qualidade é superior. Muito bom, cara. E daí, 15 anos na Inglaterra, chegou a juntar umas 100 libras. E aqui? Milionário. Falou, vou pro Brasil agora. Então, você... A gente só decidiu voltar por causa da crise, né? Essa da Cris? A Cris, ele foi por causa da tia Bete, voltou por causa da tia Cris, né? Ah, por causa das tias dele. E daí agora você está em Pernambuco, Porto de Galinhas. É uma tristeza, nem fala. Eu tô aqui americana, segunda-feira a gente já tá indo embora, tá dando uma tristeza aqui, um aperto no coração de ter que voltar pra lá. Porra, viver na praia. Água límpida, transparente. Ah, infelizmente, uma saudade. Não tem essa poluição na água, né? Você não acha uma garrafa pet boiando? Faz falta, viu? Uma fralda boiando, você não cachorro? Nunca, lá é difícil de achar mesmo. Eu vou pra lá mudar essa história. Aproveitar enquanto você usa a fralda. Daqui a pouco o Alzheimer pega, eu esqueço de pôr a fralda. Leva a namorada do Wesley. Mas ela já tá com Alzheimer. Então pode ser que às vezes ela não leve. No lugar de biquíni é a fralda geriátrica. Muito bem, homem bolinho. E eu fiquei sabendo que você tem preconceito contra dentistas, é verdade? Um pouco, assim, eu peguei mesmo um preconceito. Você não gosta de dentista, tem preconceito. Dá um ticário só em pensar em dentista, assim. Tá? Mas, o que que aconteceu? Conte sobre essa história. Porque normalmente isso vem de um trauma, né? Normalmente sim. Não diria que foi um trauma, assim, foi mais um pesadelo que eu vivi com um dentista. O quê? Conhece um dentista em Londres, o cara promete que vai largar a família por você. Pode ser também. O cara dá aquela socada gostosa em você por 3 anos. Aquela brocada, né? O dentista, né? Daquela brocada. E daí, te abandona no metrô, numa estação de metrô. Mas uma cena muito bonita, daria um filme. Né? Sim, em Londres, né? Bom, vocês já devem ter visto o inglês, então quer dizer, a dentição do inglês não é aquela coisa mais bonita. Já não são conhecidos por dentes branquinhos, igual do Gabriel. Assim. Não, branquinho de café. E quando eu cheguei na Inglaterra, fui trabalhar como push bike courier. Um cara que puxa a bike dos cuzões. Os caras estão pedalando ali, zoando os outros, os caras vão lá e puxam a bike. Eu achei que, o cara puxava a bike de frente das couriers. Não, ele vai ser atropelado, ele puxa. Não, ele dirige uma courier e puxar a bike é roubar a bicicleta. É isso? Isso é profissional. Europa, né, cara? Europa é profissionalizar tudo. Tem os ladrões lá. Tem carteira assinada. Exato. Paga previdência. Mas o que seria, então, um push bike courier? Eu entregava cartões de crédito e passaportes de bicicleta. Era a minha segunda opção. Era o que eu ia falar. Entregava documentações, então, importantes. Importantes, Inclusões. também. Acho que daí era pra quem precisava. Pagando, eu tava entregando. Exato. Lembrando pagava que por entrega? Por entrega. E lembrando que lá é mão inglesa, né? Foi difícil eu acostumar um pouco. Mas acho que os pés são inglês. Acho que tudo lá é inglês. Acho que o corpo. Você não pode chegar e falar, ó, pegue com sua mão, você fala, pegue com your hand. Pegue, né? Pegue. Você até falar acabou o inglês. E nessa confusão de que esquerda lá, tem que andar pela direita, todo ao contrário, eu tive um pequeno acidente e quebrei um dente, rachei o dente. Foi atropelado? Não, caí mesmo. Nada a ver com o trânsito também. Foi subir na calçada, não era guia rebaixada, caiu. O breque da frente ficava na mão esquerda. Vou derrapar, não. Pá, né? Caiu de cara, né? E rachei o dente, só que... O dente da frente? Do mais pra trás, assim. Tá. Depois do canino. Sim, se eu não me engano, 30... Caramba! Não tenho preconceito de nego que conta os dentes da boca. Não. Só que lá na Inglaterra, se você não trabalhar, eles não te pagam. Era simples assim, né? Em contrário aqui do Brasil, que o meu pedreiro torce pra chover porque ele não quer trabalhar. Né? Não diria chover, é dia de São Pedreiro. Vamos falar melhor sobre isso. Dia de São Pedreiro. Manual do Jovem, Jovem Pedreiro. E aí resolvi trabalhar o resto da semana e procurar no final de semana procurar o dentista. Tava doendo ou não? Pra falar a verdade, não tava, não. Você tava tomando alguma coisa pra dor? É que o pound era 7-1, tava doendo tudo pouco, né? Eu tinha que entregar cartão. O cara podia ter perdido um braço. Tá suave. Só um arranhão. Esse tourniquete aqui vai dar conta. Você imagina, você chega em Londres, aí você troca o seu dinheiro aqui, tá 7-1. Qualquer pão que você for comprar lá, deu caramba, como assim R$400 num pãozinho? Então eu esperei até o final de semana pra ir até um dentista, achar um dentista perto de casa. Sim, e tipo, lá é igual o Brasil, tem milhões de dentistas ou... Não, é bem escasso. É escasso? É. Eu tava ouvindo um podcast concorrente aí e descobri que 80% dos dentistas do mundo estão no Brasil. Ah, é? Então se o cara quer se formar em odontologia, não vá pra Inglaterra. Nunca, cara. Não. Vai cara, tomar não, prejuízo. Não, vai tomar aqui, vai. Ou vá. Não, mas porque não tem clientela. Porque... Ah, tá. Realmente o inglês não gosta de cuidar do dente mesmo, assim. Dinheiro eles têm, né? Não, sete mas pra... hoje os maiores problemas bucais ainda estão na Europa ainda. Né, cara? Então não sou eu, só eu que tenho preconceito contra dentista, né? Ah, é. Mas você procurou um dentista perto da sua casa, o quê? Umas 4h30? Do lado! Coisa bem rápida. E procurei esse, fui no dentista finalmente, né? Domingo não se trabalha lá. E fui procurar esse dentista. Achei o dentista, que tinha horário no domingo, já começa por aí, overpriced, né? Tava mais caro que o normal. Mas compensou você ir pagar mais no domingo, em vez de faltar um dia? Compensou? 7-1 compensa. Não, compensa. E a primeira boa notícia que ele deu é, olha, o seu dente tá inflamado, então não vai pegar anestesia. Você já entendia bem inglês pra entender tudo isso? Isso. Ou você traduziu pela cara que ele fazia de que você tava fudido? Ou pelo gesto, né? Gente, porra! Você tá na merda, né, cara? Pô, shit na hora universal. Que você abriu a boca, ele... Holy shit! Impressionante como desde aquela época os brasileiros eram assolados por 7-1. E, não, mas já tava com inglês... Bom, assim, já tava me sentindo um lord. E aí começou com essa notícia, mas, bom, cabra macho que eu sou, eu falei, anestesia. Pra quem precisa de anestesia, rapaz? Um dente, ainda se fosse tivesse quebrado uns 4, 5. E outro, 7-1, né, cara? Você só queria resolver e trabalhar no dia seguinte. Mas o senhor não quer consertar esse dente? Não, arranca. Que é o mais barato, né? 7-1. Bom, então eu falei, vai, pode ser sem anestesia, tem que tirar, né? Já tava inflamado, eu já tava com aquela boca de boquete mesmo. Exato. Aquela... Mas porque você, ao entregar os cartões, às vezes recebia proposta de fazer boquete. E 7-1. Tinha que aproveitar, né? Exato. E ele falou, vão, vai ser sem anestesia. Eu falei, pode ser, tem que arrancar isso. Segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. Tinha gente na fila ou não? Só tinha você lá? Não, só tinha... Foi horário marcado. Ah. Marquei o horário, foi lá de manhã, ele falou, ah, só tem pra tarde. Já vão, já eu volto à tarde. Filho da puta. Preconceito já começou ali. Né? O cara atende ele de cueca e roupão. Não, só tem horário pra tarde. Agora eu estou ocupado. Agora é a batidinha da manhã. É hora the little talk talk. In the morning. Lembrando a todos que a Inglaterra para na hora do chá, né? Ela é... E da punhetinha da manhã. Das 11. Mas e aí, você voltou à tarde lá? Voltei à tarde, aquela dor insuportável, o dente já tinha virado... Você já tava casado ou não? Já tava lá, já. Fui lá, pode arrancar aí, pode... Aí ele falou assim, olha, infelizmente aqui no raio-x, esse dente seu tem 4 raízes. Nossa, cara, você nunca teve sorte de ter 4 nada na vida. Não, né? Pulmão tá faltando metade. Rim. Coração, tem um, né? Coração defeituoso. Veia no cérebro faltando, mas raiz do dente 4. Mas cara. Desse dente só. Só desse. Por isso que ele quebrou, né? Porque tinha 4 pontos, não teve elasticidade. Aí, e ele mostrando o raio-x pra mim, olha, e elas estão bem pra dentro do osso. Então eu vou ter que quebrar o seu dente. Ah, quebra aí, mano. Só tira aí. Eu tô com pressa. Preciso ir lá. Preciso tomar trabalhar. Meu chá. Preciso tomar meu chá. Né? Preciso fumar um chá. É. Sim, entendo bem. Chamate. Claro. E aí ele começou, né? Pegou lá o buticão, pediu pra abrir bem a boca e começou. Hora que eu senti o tec que quebrou a raiz, desmaiei. A dor era tanta. Sim, imagino. Compreensível. Dei aquela pequena mijadinha na cueca. Mijadinha pelo toba. Babadinha. Você chorou? Você chorou? Chorei. Não, saía a lágrima por. Pelo olho. Todos os olhos. Se o cara fala que desmaiou de dor e não chorou, não. Ele é mentiroso. Você acordou com um gosto estranho na boca? Ele sangue. Não vai no dentista do Vila Pipoca que você vai. Era sangue. Sangue branco. E desmaiei de dor. Um tempo depois eu acordo, aí o dentista, olha, estava esperando o senhor acordar, porque eu não posso trabalhar com você desmaiado. Filha da puta! Simplesmente. Porque senão alguns consideram estupro quando eu coloco um pênis na boca de uma pessoa desmaiada. Ele veio lá. Sir. Sir. O senhor tá desmaiado, eu não podia fazer nada. Esperamos o senhor acordar. Mas você demorou pra acordar ou não? Aí ele falou. Tipo, o cara desmaiou, vou lá fazer minhas coisas. Depois de uma hora ele volta. Amarra o cara pra ele só não cair, né? Cerca de 5 minutos é apagado. E aí, então posso continuar? Filho do. E você chorando. Chorando. Aí ele vai, a primeira raiz já foi. Aí, lembra que eu falei que tinham quatro? Aí foi lá e de novo. Tá! Desmaio eu de novo. Nossa. Só pra acordar 5 minutos ele. Ah, o senhor acordou, vamos continuar? Que cara fala pra ele, aproveita que eu desmaiei. Ah, e você olha, parece o Willy Wonka. Eu falei, por favor, faz desmaiado mesmo, só arranca isso porque tá inacreditável de dor. Não, mas se eu fizer com você desmaiado, você não vai sentir. Vai que você acha que eu não tirei tudo. Viu que às vezes preconceito não tá errado de ter o preconceito, né? No... Na quarta desmaiada, quando eu acordei, finalmente tava limpo. Tinha uma pequena buceta dentro da minha boca, onde era o dente, né? Porque ele tinha enfiado o pinto também. ele achou que a boca dele era buceta, né? Aí ele falou, vou dar só os pontos aqui pra fechar e o senhor já pode ir pra casa. E aí era perto, não 4 horas, já era realmente perto de casa. É. E quando eu cheguei em casa, a senhora, minha esposa, realmente achou que eu tinha sido estuprado. Do jeito que eu voltei pra casa. Andando com a perna aberta. Chorando. Chegou em casa, se sentiu sujo. Posição fetal no quarto. Posição fetal embaixo do chuveiro ali, né, cara? E se esfregando os braços. Assim. Eu não sei o que esse dentista fez enquanto eu dormi. Eu dormi 4 meses. Só sentindo um rosto de sangue branco na minha boca. E até hoje eu tenho esse preconceito contra o dentista. Até hoje você vai no dentista, você já... Agora eu tomo um remedinho, porque eu não achei o gás do riso, mas eles me receitaram tarja preta, eu vou e fico, aí rola fácil, é quase um desmaio. Só assim, só vai no dentista dopado. Só assim, eu tô suando aqui de lembrar. Nossa, mas até eu, bicho, imagina o cara quebrando 4 raízes sem anestesia ali no alicatinho, né? Não, esperar o cara acordar todas as vezes. Não, e legal, o cara desmaia e o cara fica olhando ali pra você. Tava no celular. Não, fica ali, né, cara? Tira os aparatos ali pronto, tira acordou! Tira selfie. Você tem preconceito? Não, eu não vou falar do meu preconceito na primeira história. Não? Eu vou falar de um preconceito que... Com um camarada meu que ele é deficiente visual. Sim, cego, pra quem não entendeu. Sim. Aqui em Americana, a gente tem uma instituição que dá cursos pra cegos e tal, que chama Lion. Então é até bem famosa na região. Não, então, ele fala que o preconceito que tem com os cegos, normalmente em Americana, se eles vão pedir informação, que tá próximo ao Lion, mas ele não quer ir pro Lion. E o pessoal sempre indica o lugar. Fala assim, ah, eu sei onde você quer ir. Uhum. Indica o Lion. E daí ele tem que esperar o pessoal falar, pra falar, não é lá que eu quero ir no endereço tal. Não, mas não é lá que fica o Lion. Parece que cego só pode ir pro Lion. O cara só deixa ele lá, Lá é um ouvinte assíduo do Chorume. Ah, é verdade. Nunca mais mandou e-mail, hein? É, nunca mais. Então ele sofre preconceito e o pessoal só fala pra ele. O cego só pode ir. Aonde? Aonde vai ter curso pra cego. Né? Cara, e fora que, porra, mas em poucas cidades do Brasil, o cego é tratado com dignidade, né, cara? É, mas então, e coisa que ele só não enxerga. Porque, é isso, não, né? Mas porque, por exemplo, o cadeirante hoje em dia, pô, Você vê, uma maior divulgação para que os lugares tenham rampa, elevadores de acesso, tudo. Mas o cego, não é difícil você ter aquela calçada especial para o cego. Ou, mas coisas que ajudam o cego a ter uma vida assim, autônoma. Coisas desse tipo, cara. É muito difícil. Na Inglaterra, a calçada é da prefeitura. Então não é que a calçada da frente é sua. Então lá tem rampa em todos os quarteirões. E tem aquele caminho de cegos também. Caminho, né? Em todas as avenidas principais, em shoppings. Piso tátil. Eles lá cuidam bem dos ceguinhos, dos cadeirantes. Não, de cidade no Brasil, o que eu vi foi o Rio de Janeiro capital, mas porque lá tem o Instituto Benjamin Constant, que dá cursos pra cego e coisas assim. Um curso constante. Acho que já deu, né? Não. Podemos deletar o showroom. É a queda, né? É queda livre, é rápida, bicho. É queda livre, não demora, não. O cara perde um emprego no podcast. Então. Aí ele só vai pra merda. Aproveita que você tá falando de cego e indica podcasts pra ele, que é. Ah, sim, é verdade. Porque... Indica o showroom. Não, mas ele ouve o showroom. Ah, não sei. É, parece que ele é só cego, não é surdo. Exato. E outra coisa, que as pessoas chegam perto pra falar com o cego, fala alto, né? Como se ele não ouvisse também. É que ajuda a atravessar a rua! É o cara... Por favor. Mas sem gritar! Não, mas a do Zop falando aí sobre o amigo dele cego, é engraçado porque tem muito... Eu conheço um deficiente visual que, putz, o cara mesmo tira sarro dele, né? Uma vez eu fui numa festa, o pessoal tava cantando bingo, ele ficava, mas tem gente comendo bronha que eu tô vendo aí, não sei o que, tal. Ele tirava... Mas tava gente comendo bronha mesmo? Tinha, provavelmente. Né? Não, no bingo, né? Tem. Um monte de velho lá, coringa lá, você acha que... O mais engraçado é que eu, talvez, passando pelos lugares que eu via que ele passava, talvez caísse, tropeçasse e tal, e eu nunca vi o cara ter problema. É que você tem a perna meio bamba também. Mas umas calçadas tipo Arapuca, sabe aquelas calçadas Arapuca? E o cara parecia que tava aqueles filmes que o cara sai na rua dançando e, tipo, ele nunca pisa na poça. Ah, é impressionante, cara. É disso que a gente tá falando, ser amigo do Demolidor. Exato, cara. Essa sensação. Vocês são pessoas boas, cara. Eu queria ser bom igual vocês. Talvez. Eu vou falar de um preconceito meu, então. Que já, você cara. Tem. Tudo não, bem. Que eu tenho, um deles, né? Mas você quer mudar isso. Não, pode citar uma lista, não, mas expane um só. Não sei se eu quero mudar isso, não sei se eu tô tão errado assim. Eu não sei. Vocês estão aí pra me ajudar. É um conceito já que você tem, então, não, sessão terapia do Churume, então. Cara, eu tenho preconceito contra mulheres grávidas, cara. Meu Deus do céu! Por quê? Eu vou falar, cara. Meu preconceito é que a mulher grávida, ela tende a ser extremamente chata, cara. Mas ela não tá no direito? Não. Parece que eu tenho uma maleta aqui. E diz que você tem uma filha nova. Sim. Desculpe, gente. Mas eu vou trouxe uma lousa em PowerPoint aqui pra explicar pra vocês. Não estou falando que mulher grávida, ela, como ser individual, é chato. É de querer pedir coisas de madrugada pra você, vontades. Não é isso. Mas a mulher grávida, como ser social, é chato. Porque ela acha que o mundo inteiro deve parar pra ver a gravidez dela, cara. Ela acha que o mundo inteiro está a fim de saber sobre a gravidez dela, quando na verdade eu não me importo. Entendi. Você falou, mas sua mulher ficou grávida. Sim, da minha mulher não me importava. É a sua filha. Mas de todas as outras grávidas não me interessa nem um pouco. Sim. Entendeu? E quando a minha mulher tava grávida, via outra grávidas conversar comigo pra saber como eu estava me sentindo, tudo. E tipo, eu não queria falar com ela sobre gravidez, eu tava pouco me fodendo pra gravidez. Eu só quero pagar essa porra desse boleto. Exato, cara. Deixa eu tranquilo nessa fila de banco. Não, então, daí elas querem falar sobre como muda o funcionamento do corpo delas durante a gravidez. E como a vida de grávida é maravilhosa, porra, e na verdade eu estou um pouco me fodendo. fica aquela conversa chata. Ela dá palestras sobre a gravidez dela e sobre como ela vai ter um parto maravilhoso. E na minha cabeça eu estou pensando, foda-se. Eu vou explicar a raiz desse preconceito, não, do Douglas. Eu vou falar, cara. Eu vou falar. Vou, não, vou. Deixa eu... Antes de você me julgar, deixa não, eu... Não, era julgamento. Deixa eu terminar de falar. Wesley, ou... seus diplomas de juiz. É. Cara, eu dava aula numa escola, na época que minha mulher estava grávida. Lá teve mais 3 grávidas ao mesmo tempo. Que felicidade. Sim. Só que como minha mulher não dava aula. E eu tava, porra. Daí ela uma chegou pra mim e falou, nossa, e como... Você está com gravidez psicológica? Eu, que porra de gravidez psicológica? Não, eu tô pançudo mesmo. É, então, só eu... comi uma feijoada. É, exato, eu como pra caralho, desgraçado. Um dia eu levei na minha marmita lá dobradinha, 2 quilos numa marmita. Porque eu comecei a fazer xixi a cada 1 hora de noite. Então eu tenho que acordar pra ir no banheiro. E o meu marido está indo comigo porque ele está sentindo vontade de fazer xixi psicológico. Daí eu, meu marido tá com gravidez psicológica, ele começou a criar peitinho e sai leite. Não, e eu pensei, foda-se, você e seu marido, por que você tá falando isso pra mim, entendeu? Se o seu marido é um merda que precisa levantar pra mijar de 1 hora... Você mijar psicologicamente. Só que eu não pensei, eu não falei isso. Daí ela falou, e você está com essas coisas fofinhas de marido? Daí eu falei... Não! Quem tá grávida é a minha mulher. É, não, eu não tenho essas frescuras, não. Aí ela falou, nossa, como você é grosseiro. Começou a chorar e pronto, destratou a mulher grávida. Não, peraí, não, mas você não, foi grosseiro. Eu fui grosseiro, porque eu não tenho essas frescuras, cara. Entendeu, cara? Wesley Zop, você já falou que nem todo mundo é apto a conviver comigo. Isso é verdade. As pessoas às vezes interpretam que eu estou sendo grosseiro quando é o meu estilo normal de, isso é verdade, de ser eu. Entendeu? Então não é que eu estava sendo grosseiro, era que só realmente não me importava. É justo. Como foi a primeira consulta dela no médico. Mas não me interessa. Os ouvintes... Obviamente, só estão ouvindo o Douglas, mas não estão vendo o olhar. A veia, a forma de ver na minha testa. Não tá vendo a expressão corporal que ele tá tendo, eu sei a origem desse seu preconceito. Muito bem, por favor, me ajude. Não, eu vou te ajudar. Isso não passa do que você ter sido deixado de lado na gravidez da sua esposa, porque todo mundo vai lá, parabéns pra ela. Pra você, ninguém falava nada. Não, cara, não. Acaricia não. A barriga dela, nossa, que bonito. E ninguém apalpava o seu saco. Eu acariciava a barriga dele. Não, mas o saco dele não. Ah, não. Tipo assim, ó, bom trabalho, hein, Douglas? Gabriel, você sentia a tênia mexendo também? eu senti um carocinho perto do umbigo. Mas... primeiro que parabenizar pela gravidez, nem sei se é correto também. Eu falo, parabéns, você vai ser pai, ou você vai ser... Porra. Não, você vai ser pai não, porque ninguém falava parabéns pra você. Parabéns. Não, mas falavam. Falava? Parabéns, você vai ser pai, você vai ser mãe. Porra, não foi tão difícil assim. Eu só fiz um sexo mal contado sem camisinha, entendeu? Eu achei que ia dar tempo de gozar fora, gozei dentro. Não foi nenhum... Não mereço prêmio, foi não. É até mais fácil do que vocês imaginam, viu? Então, porra, não sei se eu mereço esses parabéns todos aí, entendeu? Sei lá. Daí fica toda essa gourmetização em cima da gravidez, falando que é as mil maravilhas, falando que o mundo é encantado, que depois a pessoa esquece que depois de 9 meses acabou, e daí tem uma criança pra você cuidar. Tem uma vida inteira. Exato, cara. E daí muita mulher não tá preparada pra deixar de ser o centro das atenções e ali virar o quê? Virar só uma mãe. Uma provedora. É, exato. Porque daí você deixa de ser o centro das atenções e quem vai ser? A criança, né, cara? Claro, pro resto da vida. Isso, e tem muita gente que não sabe passar o cetro, não sabe passar o trono ali, cara. Porque o reinado de uma grávida de chatice dura 9 meses, cara. Por isso que às vezes ela quer engravidar de novo, tá? Não duvido que tenha. Não, pode ser. Não duvido que tenha. Ou pode ser simplesmente tudo um preconceito meu. E aí estamos perdendo todas as ouvintes que a gente tem, todas as grávidas mães, porque eu sou um desgraçado. Sim, mas sou humano. Eu vou te emprestar o meu remedinho, você vai conviver bem melhor com as grávidas a partir de hoje. Ah, mas elas vão ter que falar, ó, esperamos você acordar pra falar aqui sobre a nossa urina noturna, que a gente não podia falar enquanto você estava desmaiado. Senão você não ia entender. Exato. É preconceito meu, Gabriel? Eu sou um merda. Não, acho que não. Não, você é um merda. Não. Gabriel. Mas não por causa Gabriel, disso. Gabriel, tô perguntando. Gabriel também é um merda. Não. É isso que você quer saber. Desculpa. É shit. Of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Marima, costelita soy, con mis abuelos crecí yo en lindo y cálido mar que todito me dio cuando al amor me llevó. ¡Au! Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Sofreu preconceito na Inglaterra por ser brasileiro? Teve isso? Por ser brasileiro... Bom, não vou falar por ser brasileiro, eu vou falar por... religião, preconceito religioso. Não, é possível. Ué, sofreu preconceito que ele... Não, mas... As pessoas são tão tolerantes à religião? No mundo! Uma coisa que eu nunca vi alguém brigar é por religião. É, então. Eu vou ser sincero que eu sofri esse preconceito religioso, mesmo não sendo religioso. Peraí. Isso que é o mais louco. É, agora eu não entendi. Todos. Mesmo sendo ateu, né? Mas como isso? Bom, chegando em Londres, todo pimpão. Ai, que delícia. 7-1, vamos lembrar sempre. Tinha cabelo na época? Tinha, cabeludo. Não tava essa calvície, essa entrada mesmo. É, era melhor ter cabelo branco. Foi essa entrada radical. Foi Porto de Galinhas que me deixou no seco. Muito estreia, muito dentista. Muito, não, muito sol. Sol da praia, com as águas límpidas. Então eu vou contar essa história pra vocês do como eu fui o homem mais religioso de toda a Grã-Bretanha durante 2 meses. É porque chegar lá, não tem ninguém, tem que se agarrar em alguma coisa, acreditar, cara. É, ele rezava muito. Exato, acho que só pode ser isso. É, por 2 meses eu cheguei a ser mais religioso que o Papa. Ah, caramba. Acredito. E o Papa é bem religioso. Mas ele também é pop. É verdade. Tava lá trabalhando de push by courier e entregava cerca de 150 passaportes por dia. Isso daí... O que é um milagre! Isso daí dá quantos quilômetros por dia? Ah, é milhas, né? No quilômetro eu não vou saber muito. Não, 160 quilômetros, né? 100 milhas. Umas 100 milhas por dia. Mas uns 160 quilômetros? É. Por dia de bike? Por dia de bike, das 7 às 6 da tarde. cara. Imagina porra. Como tava o cu desse menino no fim da tarde. Mas coxas musculosas. pra aguentar, né? É, cara, mas a gente... Uma coisa é fato. A gente pensa que o cara andar de bike lá em Londres é igual aqui, né? Que toda ladeira tem 45 graus. Não é bem assim, né? É uma ilha, é verdade. Então, não é bem assim. Ainda mais americana, que o centro é num buraco. Então, né? Mas mesmo assim, você acha então que o cu dele estava intacto? Não estava intacto, mas também não estava em estado crítico. Igual a gente imagina. Até hoje meu cu é em formato de selim de bicicleta. Eu não tenho um furo, eu tenho assim, ó. Um côncavo. Um triângulo ali. O rego dele é um triângulo. Então, imagina 150 pessoas por dia que eu tinha que dar bom dia. Né? Ou como você aprende ouvindo Friends, ouvindo esses, vendo esses filmes, né? How you doing? Né? Mas isso é americano. É. Né? Lembrando que a gente tava na Inglaterra, inglês britânico. Sim. E parece que não é perto. Não é perto, Parece que não é perto. Não tem fronteira. Começou bem antes. Né? Então eu pimpão, entregando os primeiros cartões, vou lá na primeira recepção. E é um emprego, assim, quem recebe esses cartões que vai chamar a pessoa, né? Então eu tô entregando, por exemplo, num prédio da Apple, né? Uhum. Tô lá, então a pessoa vai chamar a pessoa de quem é o passaporte. Sim. Então ela liga pra pessoa tem que descer, me mostrar uma identidade e eu poder entregar o passaporte dela, o cartão de crédito. Então, é o que a gente chama de cadeieiro, né? Aqueles inglês cadeieiro. Um ex-cadeieiro. Ex-cadeieiro, isso, né? É, porque senão teria que ser na cadeia. O famoso gueto inglês. Né? Tudo bem. Né? Então, sem preconceito nenhum. Sim, né? Então, claro que não. O pessoal aberta, falou, pô, tô aqui. Sete... Ah, inclusive pelo banco da bicicleta já fazia você ser uma pessoa bem aberta já. Não tem... Sete anos. Também. Não, não tinha escolha, né? Mas depois que nasce aqueles dois calinhos. Então, quer dizer, eu tinha contato com esse, os ingleses de raiz lá mesmo, né? 150 deles por dia. É, você tava em contato com o inglês das ruas, cara, não é aquele inglês, não, da escola... Das street. Da escola de inglês, não, você tava em contato com o inglês raiz. É, não, inglês Nutella, não tive contato com o inglês Nutella. Então, eu... Pá, aquele medo, aquela... Tô igual aqui no podcast, vem aquele nervosismo, sim, né? Pelado com o cu aberto. Primeira vez que tô andando de bicicleta, tá a menos 2 graus. É, né? É isso. É. Então eu tô lá e fui recebido pelo primeiro, né? Primeira entrega, pá. E ele veio, amém. E eu... Pra mim, né? Fui chegando, né? Então ele já primeiro, amém. E eu... Amém. Você vai claro, respeitar, né? Tem exato. Aqui um cartão de crédito, amém, senhor. É, exato. Os caras gostam da economia mesmo. Fui segundo passaporte, amém. E eu, amém, senhor. Já tava, né? Amém, Lord. Sir. E começou. 150 cartões depois e todos eles, amém. Amém. No primeiro dia, você tava... No primeiro dia eu já falei, caramba, como eles são religiosos. Jurava aqui. Que era laico aqui, né? Bonito. Nossa, bonito. País protestante, eles respeitam, né? Não é a bosta do Brasil, nossa, já pensou. No dia seguinte eu pensei assim, vou me adiantar. Antes deles falar qualquer coisa, eu já começo com amém. Né? Pô, tô por dentro, né? Quero ser inglês, eu sou inglês, né? Esse cara é proativo. Eu falei, vou me antecipar, pá, vou ganhar um elogio na minha companhia e tal, ganhar um aumento. Claro. Então, comecei a me adiantar. Eu ia entregar o cartão, a primeira coisa que eu virava pra pessoa, imagina aquele porteiro, seu tatuado, aquelas coisas. Amém. E aí eu comecei, quando eu me adiantei, eu notei que eles... me olhava com um pouco de preconceito. Eu falei, será que eles sabem que eu não sou religioso? Como eles notam? Pela entonação do amém. Será que eu tenho Satã no meu peito? Se bem que era uma religião. É, exato. O que tá acontecendo? Quando eles falam amém pra mim, eu era todo pimpão e respondia amém. E quando eu começo com amém, eles me olham com aquela cara meio estranha. Tal, o que você quer? Já começa. E ficou isso. 2 meses... né? Como a pessoa mais religiosa, dando 150 amens por dia. Até que um belo dia meu chefe me chama lá e pergunta pra mim se eu sou religioso, que tava incomodando, porque segura a religião pra você. As pessoas estavam reclamando. É, chegou a ter reclamação. Falei, pô, ele todo vem aí, não é religioso, ele vem, amém, já tava amém, irmão, aleluia, quero entregar esse passaporte. Vamos glorificar de pé. O passaporte e o panfleto da minha igreja. Sou conhecido aqui em Londres inteira, aqui agora. Homem do amém. Pastor Celinho. Amém boy, eu sou um amém boy, cara. E eu falando pro meu chefe, não é, não sou eu. Hoje... É Jesus. Sou eu, né? Não sou eu não, é Jesus. Jesus. Eu falei, eu só tô cumprimentando do jeito que eles me cumprimentam. Como assim? Ah, pô, desde o primeiro dia que eu fui entregar um cartão, eles, amém. E aí eu só, né, tô me adiantando agora que eu vou entregar, amém. Como é que vai, né? Amém. How you doing? Né, e aí meu chefe me deu aquele, o chefe inglês, né? You fucking stupid moron. Que foi? Eles não estão falando amém, seu idiota. Eles estão falando hi, mate. Só que o inglês de gueto é bem anasalado, então sai um hi, mate. Amém. Que é, e aí, brother? Agora você imagina 150 desses malucos por dia. E aí, mano? E eu, amém. Amém. Inglaterra, Londres inteira conheceu, ó, lá vem o return. Religioso. Religious return. E esse é o preconceito que eu sofri de não ser um religioso e sofrer um preconceito religioso. Jesus on a bike. Lá vem ele. Era cabeludo ainda, barbudo. Não, lá vem o... Lá vem o retardadinho, Little Return. Vai falar amém, vai falar ei, amém. Não, os caras torcendo ali, né? Não, os caras postavam. Os caras entregavam o passaporte, amém. Todo mundo... Eu falei! Virou ponto turístico ali longe. Ó, o doido da bicicleta. Você tá procurando o quê? O Big Ben, não? O cara do amém. O cara do amém. Toda cidade tem o roda doido. Roda gigante. Não, amém. Toda cidade tem o doido turista. O amém da bicicleta lá. Push bike do amém. Jesus push bike. Não, Jesus push bike. Ai, caralho. Entregou cartão pra gente famosa ou não? Bastante. Mesmo não querendo, né? Você imagina, a gente ganha por entrega. Né? Então, quer dizer, quanto mais tempo a gente demora pra entregar um cartão. Ai, famoso, nossa, que lindo. Canta uma música pra mim, Bob Dylan. Qualquer coisa do dia. Você ganha menos. Então o importante lá era... E porque o famoso quer... Pô, ele é famoso, ele quer que as pessoas bajulem ele, né, cara? E eu entreguei, conheci... Ó, eu fui amigo do Kevin Space. Né? De fumar um... tomar um chá. Tomar um chá no parque. Fumar um chá da 5. Fumamos um chá da 5. Cuidei do cachorro dele enquanto ele ia no açougue. Ele tinha um teatrinho bem perto de onde a gente trabalhava e sempre, toda tarde, ele tava lá no parque fumando um chá com a gente. Que louco! Ah, sim, sim. Não tô falando que ele fuma um chá, não tô dizendo. Mas que em Londres o fumar o chá é permitido. É um termo também. Quem mais? Lá o chá tem nome de maconha. É skunk. Eles curtem skunk na banda. Enquanto eu fumo maconha. Que é a melhor coisa pra ouvir. O que gera outro preconceito, porque skunk é gambá, né? Talvez por causa do cheiro da maconha. E eu já entreguei o USA Visa pra Madonna. Conheci o Príncipe Harry. Mas era coisa rápida, tudo que eu queria. Imagina, você tá lá. Quer a assinatura do cara. Você quer ver logo a identidade do cara, assinar e ir embora. Porque tá 2 graus, você já tá pedalando há 8 horas. Você só tá pensando 7 para 1. Você não quer ser tiete, né? Você quer entregar. É só mais um. Mas teve esse caso especial, fui entregar cartão pra esse senhor. E esse senhor fazendo umas caras pra mim, um sorriso. Eu falei, não. Já passei do tempo da boquete, não? Já tô ganhando bem, já passar tô treinando. Os caras faziam as piadinhas. Fazia as piadinhas, um estrangeiro foi pegar a identidade, me trouxe a identidade tudo torto. E eu realmente pensando, cara, vai retardado, anda logo. puta dia merda, né? Aquela sexta-feira, 6 da tarde. Frio, neve, chuva, né? Querendo ir embora, né? Puta que pariu, querendo ir lá fumar meu chá e não, entregando o cartão ali. O Kevinho tá me esperando, pô. E você tem que... É a regra, né? Você tá trabalhando com um passaporte, visto americano. Então você tem que realmente receber uma identidade da pessoa, comparar a foto e entregar pra ela, né? E esse aí enrolando, fazendo gracinha com o cartão dele, de identidade. Me dá logo essa merda. Né? Pensando, né? Pensando, tot. E entreguei logo e era o último cartão do dia. Então você imagina que você quer voltar. Então a gente tinha que entregar todos os cartões e passaportes e voltar para a companhia para entregar a lista de assinaturas. Sim. E ele fazendo gracinha e brincando, e eu com aquela cara de puto já, cansado, isso entreguei. Voltei pra minha companhia, lá vem o chefe perguntar pra mim: e aí, você entregou o passaporte pro Mr. Bean? Eu falei, não. Como, não? O nome aqui tava no cartão, no passaporte, é Mr. Não sei o nome dele. Beckon. Edson. Edson. E não, mas era o Mr. Bean. Eu não entreguei para o Mr. Bean. Entreguei para quem tava aqui no nome, que era para entregar o endereço tal. Mas, meu, você não reparou, cara? Era o Mr. Bean. Eu já, puto, cala a boca, mano. Eu não entreguei errado. Eu entreguei pro cara certo. O filho da puta ainda ficava fazendo, assim, gracinha pra me mostrar a identidade. Eu li a porra do nome dele. Ele, não, então, mas era o Mr. Bean, o ator. Ah! E eu tive a oportunidade de conhecer o cara, fez uma piadinha ali, uma mímica ali, só pra mim. Exato. E eu quase mandei ele tomar no cu e me mostrar logo. Ele podia ter fumado um chá com o Mr. B. Bom dia. Ou feito uma mímica de fumaça. Daí o Mr. B pensou: Jesus, your target. É ele. Se conformou, Jesus is retarded. E aí, por eu ter essa característica de estar pouco me fudendo pra quem que eu tô entregando e eu quero ir logo, então eles começaram a me dar mais desses famosos, porque os correios lá na companhia onde a gente trabalhava pegavam um desses e começavam a tietar o cara, pedia selfie, pedia autógrafo. Eu sei não. Eu queria ganhar o meu embora, pô. Sete pra um. Tinha que comer um cu, chegava, comia, o cu passava logo e embora. E aí eu comecei a conhecer, tô fazendo aspas com os dedos. Não conhecia profundamente, né? Conhecia a alma da pessoa, né? Exato. Eu posso falar que eu tive a alegria, assim, de quase mandar tomar no cu Madonna, Mr. Mr. Bean, Kevin Spacey, não, gente boa, pá, pôs um chá pra nós lá, gente boa. O chá das five. Exato. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place off there. He'll change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Isso, Coringa, vai, Coringa, sua véia gostosa. Vai que eu vou gozar. Vai. Ah, Beto Jamal. Love me too. Love me too. Love. Muitas pessoas têm preconceito com calça leg masculina. Um man Guinness, né? Com man Guinness. O que é muito errado. É, eu acho errado. Qualquer claro. Preconceito, acho que deve ser errado, talvez. Não, uma vez estava... Menos com grávidas. É, nunca é errado aquele que você tem, né? Não é que eu tenho preconceito, não. Tenho até amigas que são grávidas. Sim, tudo. Sim. Você até convive bem, né? Exato. Não, então, eu uma vez, até pra fazer um atendimento dos Anjos da Alegria, né? Que é o palhaço do hospital. Eu falei assim, eu vou de calça leg. Porque a Ana Botafogo estava nas proximidades. Aí, a Coringa estava nesse dia? Não, ela não era ainda dos Anjos. Mas ela também Botafogo. Foi eu e o meu cunhado na época. Na época não, ainda meu cunhado. E a gente foi comprar calça leg pra gente, né? Daí a gente chegou na loja pra comprar calça leg e falou assim, ah, a gente veio ver umas calças leg aqui, né? É, leg do inglês que é perna. Sim, é, sim, também. Calma, então uma calça perna. Uma calça perna, é. Pode ser. A gente veio ver aqui umas calça perna. Daí ela falou assim, ah, mas qual que é o tamanho que vocês querem pra pessoa que vocês vão presentear, né? Eu falei, não, presentear não, é pra gente. Ela assim, mas como pra vocês, né? Falei, calça leg pra gente, masculina. Né? Masculina. Uma que sirva pra gente. E a gente foi no provador, experimentou, pediu até opinião pra ela, se ficou bom ou não. Foi lá, tamanho Jobarte. Tá, não, na época não era tão gordo. Tá no rego? Tá no rego, é, tá entrando, porque tem que entrar. É. Né? Não, mas o preconceito... Dá vontade de comer essa bundinha? Aí ela fala, dá, então come. Vamos ver se dá mesmo. Se deu vontade, come. Não quero ninguém passando vontade aqui. Daí, dali eu saí com a calça leg, vestida a calça leg, e eu tava de moto. Saí embora, fui embora, meu cunhado foi embora pra casa dele. Oh, o comando, eu sou um cara que o comando sempre me para. Sim. Só que o dele, comando vermelho. É um comando policial. Ah, o comando pra matar. O comando pra matar. Comandos em ação. Comandos em ação me param. Sem dedão, sem dedão. Daí eu parei, né? Claro, você não vai fugir da polícia, ainda mais com calça leg. É. Pode rasgar. Exato. Desci, espera ali. E todo mundo que passa vendo a minha calça leg masculina. Amarela, que é discreta, então. Sim, é. E daí eu, mas, cara, fiquei uns 40 minutos lá esperando eles verem documento e não sei que tal. É que demora pra ver documento com alguém que tem que tirar do cu, né, o documento. Que tava levando uma calça alegre. O cara enrolou todos os documentinhos. Eu não tomo. Eu não tomo. Não, e daí espera lá e tal. Daí eu... Daí chega um Jesus de bike pra entregar seu documento. Amém, amém. Amém. O cara vai gritando na rua. Amém! E daí todo mundo ri, né? Deixa ele passar. Tá. Não, daí eu, curioso, perguntei pro policial, né? Eu falei, mas por que que tá parando? Porque só eu, né? Porque no momento que o comando vai parando moto, para uma galera de moto. E só eu ali parado, né? Eu falei, mas por que que eu fui parado, né? Que tava tudo em ordem, o documento e tal. Ele, não, paramos você por causa da sua calça. Falei, preconceito? Isso é preconceito. Daí, onde você comprou? O fetiche. Fetiche também, pode ser. Parece por causa da sua calça, onde você comprou, quanto custou? Você tinha pra homem? Você pediu masculina ou foi olhado com aquele olhar estranho? O cara tava fazendo um documentário. Calças leg masculinas. Mas então, parece, cara, que você e o Negão também sofreram preconceito por andar de menkines, não foi? É isso. Enfrentamos um preconceito mineiro. Como que foi isso, Anderson Negão? Ah, a gente resolveu andar por aí, pelas ruas de Pouso Alegre, de menkines, que são maiôs masculinos. Que é normal. Que é normal. Exato. Eles são apertados? Um pouquinho. Sim. A perna divide as bolas? Sim, sim. Mas como é... um bom manquine, né? Claro. Mas é muito bom pra nadar. Sim, pra fazer o show de vocês, né? De uns aqualoucos. Nada sincronizado. Os aqualoucos. Aqualoucos. E só porque nós entramos numa sorveteria de manquines... Não, fomos jogados. O povo ficava olhando assim, tipo, por que que esses caras estão de maiô? Por quê? Não, porque as pessoas olhavam me julgando, mas pro negão olhava mordendo o lábio. Que é uma forma de julgamento. Não, julgamento também. Que é o pior tipo de preconceito, aquele que a pessoa morde o lábio, todo mundo sabe. O negão não ficou de camelotu, ficou com o camelo inteiro ali, assim, né? Aquele camelão. Ó, pá! Não era um capô de fusca, era um capô de... Fenemê. Era um capô de Fenemê ali. Mas não era esse que eu ia falar. Ah, então fale. Ó, eu tenho um aqui que eu quero ver Quem aqui nessa bancada vai julgar? Não, eu não julgo ninguém porque eu não tenho essa capacidade. Você tá falando que não tem preconceito. Mas eu não tenho nenhum que eu tenha mesmo. Deus não me permite julgar, amém. Agora dá aqui meu passaporte. Jesus retarded. É o preconceito que eu particularmente tenho. Parabéns por admitir seus preconceitos, diferente de certas pessoas aqui, igual o Wesley Zop. Não tenho preconceito. Ai, eu não tenho. Eu estou aqui acima do bem e do mal. Quem dera. Eu como velhas, eu posso fazer tudo. Sei, ó. É um preconceito realmente que eu não tenho. Eu talvez não tenha escrito pauta, mas compartilhei do preconceito do Gano. Sim, talvez eu compartilhe do seu. É. Qual que é o seu preconceito? Vamos lá, meu preconceito é contra tiozão bêbado. Tiozão bêbado? Compartilho. É aquele que passa do ponto. É aquele que tá tomando umas brejas lá, fica bem louco. Aí ele começa a falar da vida de solteiro. Ah, porque daí, a partir daquele momento que ele fica bêbado, ele nunca mais perde nenhuma. Aí é foda mesmo. Aí, porra. Exatamente. Aí vai falar, porra, eu lembro da vez que eu pegava 10 mulheres por noite, eu comia as 10. Que eu comi, eu saia com o meu Fusca. Eu saia com o meu Fusca em 83. Lotava de puta dentro, 15 puta dentro. 15 puta palhaça, né, pra poder estar dentro do Fusca. Depois que tá bêbado, o cara, nossa, não sei o quê, a vida de solteiro era ótima, era excelente. E eu não fico bêbado, hein? E apontando o dedo na cara da mulher dele, né? E eu não fico bêbado, hein? E não perco no paro ímpar, hein? Vou apostar todos os meus bens. E vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar, porque eu pesco osso com frango. Mas esses filhos da puta. Vamos numa festa, aqui perto, tem gente comendo gente. Vai de capô. Vamos no puteiro, porque as putas dão de graça pra mim. Porque eu já comi naquela vez no Fusca. Lembra quando eu era fisiculturista? Carregava monitor de 30 quilos? Deixa eu aproveitar que tô ao vivo aqui do lado do negão e perguntar. É preconceito mesmo ou você tá mentindo? Você gosta do bêbado? Não consigo gostar. Tá bom. Porque, e aí? Eles ainda são incoerentes, esses filha da puta. Porque eles falam, nossa, na minha época de solteiro é muito da hora. Agora que eu tô casado, eu não posso fazer mais nada. E aí, ele parece que ele que escolheu casar também. E o pior é que ele olha pra sua cara e fala, quantos anos você tem mesmo? Ah, 28. 28? E não casou ainda? Filha da puta! Você tá aproveitando a vida? Eu casei com 19! O cara fazendo maior propaganda da vida de solteiro e estranhando que o cara não casou. Não, mas é porque você pedir coerência pra um tiozão bêbado, já é demais também. Não vai ter. Realmente. Não, mas realmente, tiozão... E pra ser tiozão bêbado, não tem idade. Não tem. Não, isso que eu ia falar, mas a entidade que o cara incorpora. Tem gente que é tiozão bêbado com 13 anos. Exatamente. Quando eu era criança, eu mamava. Era todinho. Era todinho o dia inteiro, irmão. O pior não é isso, porque quando ele recebe a entidade, o cara tem 13 anos. Ele falava, quando eu dirigia com puta, você sabe que ele não fez isso. Não. Um dia esse preconceito vai passar. É só casar. Vai ver. Eu era solteiro. Eu comia todo mundo isso do Chorume. Não, mas isso é verdade. Todo mundo, não sei também se comia mesmo. Ah, mas todos os integrantes. Aí sim. Mas porque é o teste pra entrada. Que comeu os integrantes. Você gostou ou não? Ainda tô experimentando aqui. Né? Eu gosto da coisa mais... Se bem que minha religião diz que tá gostoso, que eu fiz um amém gostoso. Amém, Beto Jamaica! Não, mas é errado também do negão ficar perguntando coisa pro homem bolinho na hora que ele tá com a boca cheia. Espera o cara acabar, pô. Eu gosto dos bolinhos dele. Não. Então, Wesley Zop, você anotou um preconceito seu aí? Eu sim, anotei. Qual foi seu preconceito? Tenho preconceito. Mas antes, espere! É chegado o momento que o ouvinte espera, é chegado o momento da pergunta polêmica! É o momento onde Homem Bolinho, Muffin Man, Little Cake Man, Little Naked Man agora. Naked Man. Jesus retard. Vai olhar no fundo das nossas almas, dizer um amém bem gostoso. e vai fazer a pergunta polêmica que vai deixar até em inglês sem graça. Até o Mr. Bean ia ficar sem graça aqui. Ia ficar mudo. Foi a parte mais difícil quando foi convidado, era a pergunta polêmica. É, depois você viu a tora do Anderson Negão. Você fala, não, acho que a pergunta polêmica não é nada. E aí, pra ser, eu falei, não, tem que ser polêmica, né? Tem que, exato. Ela tem que gerar polêmica. Então eu resolvi misturar um pouco de política com religião. Jesus, e é polêmica. Jesus retard, só podia. Eu não esperava nada diferente. Amém! Essa é a pergunta dele. Amém! O cara amigo de Kevin Spacey. É, exato. Já sei, vai trocar de corpo religioso com político. Se o Papa trocasse de alma, o prefeito de Americana. Não ia mudar muita coisa. Então vamos lá, começa assim. Imagina que todo domingo, às 9 da manhã, começa uma dor aguda. Uma dor aguda, assim, tipo, quase a minha do dente. Mas é no dente essa dor? Não, assim, é no cu. Então ela, gravação do Chorume. É o que acontece mesmo. É. Aquela dor, assim, inacreditável. Dor aguda é aquela... Você grita assim, pra quem não entendeu. É, quando alguém aperta o seu saco do nada, você grita desse jeito. É uma dor aguda. É aquele tipo de dor que não passa nem com você desmaiado. Exato. Então, você sabe que ela vai acontecer sempre às 9 da manhã do domingo. E pra evitar essa dor... Ela acontece religiosamente. Religiosamente. Exatamente. E pra você conseguir evitar essa dor, né, aquela bem forte... Eu até quero saber, tô curioso. Né? Você tem alternativa de poder sair mais cedo, né, antes das 9. Mas sair da onde? Sair de casa, né? Porque só acontece isso na casa. Não, vai acontecer às 9, não importa onde você estiver. Essa dor vai acontecer, você vai ficar a chorar em posição fetal e essa dor vai continuar, a não ser que você saia mais cedo de casa, quando eu digo mais cedo lá pelas 6 horas, e saia na sua vizinhança, né, tocando campainha e pedindo 5 minutinhos da sua atenção. Ah, sim. Né? Então você tá lá, todo domingo você compete. Se tiver... Igual as testemunhas de Jeová com G! Jeová com G pra não gerar preconceito aí. Então você tem que sair e pedir 5 minutinhos da atenção da pessoa. Se... Mas é 5 minutos mesmo? Ou é, eu falo isso pra convencer a pessoa de sair, na verdade são 20 minutos? São 20 minutos. É o marketing. Eu você sou tem malandro que... mesmo. A gente tá usando minutos náuticos. Sim. E aí você, quando ela te der essa atenção, pra você não ter aquela dor, você tem que passar os 5 minutinhos, que são 20, comparando Bolsonaro com Jesus Cristo. Mas eu falo assim, Bolsonaro é tão bom quanto Jesus Cristo? Não. Ou tipo, Jesus Cristo é tão mal quanto o Bolsonaro? Não, tem que... Ou é bom ou é mal. É, não, ou... tem que ser comparações, né, por exemplo. Você já... Mas eu tô fazendo propaganda pra um dos dois? Essa é a questão. Você tá comparando... Não, só comparar. Você quer gerar essa dúvida na cabeça da pessoa. Sabia que Jesus é cabeludo, mas Bolsonaro não? É tipo... Você sabia que os dois andam sobre a água? Algo do gênero. Sim. Apesar do Bolsonaro tentar e afundar. Exato. E se a pessoa ficou convencida das comparações, você não sente aquela dor. Mas quantas pessoas eu tenho que convencer? Então, só uma por domingo. Ah, uma por domingo, então. Fácil. E ou você tem uma outra hipótese pra essa dor não acontecer. É, vamos ver se tem mais fácil. Você tem que ir num congresso de ciências, né? Ou então procurar professores. Astrologia. E convencer aqueles professores, qualquer professor. Né? Você tem uma semana até domingo às 9, convencer qualquer professor de ciências sobre o criacionismo. Né? E além do criacionismo, ela tem que acreditar que também a Terra é plana. E esse professor tem que lecionar sobre isso, ensinar para os alunos a partir daquele dia. Que aprendeu com você, né? Informar seu nome, dar o endereço. Ele não pode falar irônico, aprendi com o Ganso. Não. Terra é plana. Não. Tem que ensinar, ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar. Cara, eu acho que seria muito mais fácil você convencer alguém da comparação entre Jesus e Bolsonaro. Cara. Claro, assim. É muito mais fácil porque, por exemplo, Bolsonaro para alguns... São o quê? A volta do Messias em 2018, cara. É verdade. Então, é muito mais fácil você encontrar retardados para acreditar no Bolsonaro do que na Terra plana, imagino. É verdade. Eu acho que Eu escolheria também a primeira opção. Então eu acho que probabilidade matemática seria isso, cara. Bolsomessias. É, eu vou votar na primeira opção também, por questão da praticidade. Não que eu concorde, mas estou com medo de sentir a dor aguda e acho que seria mais prático pra mim aí. Ah, eu vou na segunda opção. Por quê? Porque já temos... Vou citar dois indícios que seria mais fácil. Primeiro, todo mundo por aí na cidade vende o quê? Terrenos planos. A gente sabe que se o terreno é plano, então a terra é plana. E existem muitas empresas por aí do quê? Terraplanagem. Terraplanagem é porque ela não tá plana e você vai planá-la. Então a empresa de terraplenagem é porque a terra é plena. Sim. Não, pra deixar plena. Pra deixar plena. Não, então um jeito de convencer também é falar que a terra é plana porque o nome é planeta e não redondeta. Exato. É muito mais fácil convencer. É, tem sua lógica. É, não sei, cara. Brilha, negão, fala que a terra é chata. Vai. Fala que você vai sair. A terra é chata. Fala que você vai sair desse. Você acha chato, você vai mudar. E aí? Eu vou ficar com a segunda opção. Por quê? Porque eu já sou famoso por fazer as pessoas acreditarem em coisas praticamente impossíveis. Você não é famoso. Praticamente. Não, você é famoso por ser mentiroso. Ele é praticamente famoso por praticamente... Ele não convenceu a gente disso. Ele não convenceu a gente nem da história do filhote. Como não? A gente quer acreditar. Mas... E você, ô Ebolinho? Você também responde. O que você acharia mais fácil, cara? Comparar Jair Bolsonaro com Jair Jesus Cristo? Ou... Convencer cientistas que a Terra é plana. Ah, eu falei, tava na Inglaterra há 15 anos, é diferente os professores lá da Inglaterra. Eu acho que eu tinha que dar uma chance pros professores aqui do Brasil de ensinar a coisa certa na escola. Sim, né? Sim. Eu acho que eles deviam passar pros alunos que a Terra é plana. Então, mas você então não iria pela facilidade, mas pelo que você acha ético e correto. Acho ético, eu tenho esse preconceito aí, né? Com os professores não ensinando a coisa certa, acho isso bem errado. Acho que deveria estar. Me convenceu! Não vai sentir a dor assim. Mas parece que você não é professor e cientista. É verdade. Mas me convenceu. E ficaria difícil pra mim comparar Jesus com Bolsonaro, porque eu não conheço muito Jesus. E nem Bolsonaro. Bolsonaro é mais famoso. Não, que Bolsonaro Jesus. Ele entregou um cartão de crédito pro Bolsonaro. É. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Chegamos ao fim de mais um podcast aí, preconceituoso, sim, mas o que não é, né, Wesley Zop? Várias coisas não são preconceituosas. Oh, é verdade. Mas isso é um preconceito, eu sou preconceituoso. Pode ser também. Então eu queria agradecer primeiramente pela sua presença, meu Bolinho, é uma honra ter tido você aqui no nosso estúdio, no nosso humilde estúdio. Muito obrigado por ter vindo, é um momento que você pode dar o seu tchau. E falar o que você quiser, o microfone é seu. Open mic. É, you welcome. Seja bem-vindo. Sim, falou que me come. E come o El. Come bem. Ele mistura aí, inglês. Minha esposa mandou duas mensagens aqui pra mim, né? Falando que eu não posso esquecer de dizer sobre o nosso projeto do MangueCast, da nossa sofrida situação em Porto de Galinhas. Né, que tá lá em hashtag MangueCast para acompanhar. E... Não, mas explique o que é o MangueCast. O MangueCast, nós voltamos de Londres para fazer uma casa 100% sustentável em Pernambuco. Então, o nosso projeto e a gente está gravando 100% do projeto para disponibilizar online para quem quiser, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, construir com as mesmas tecnologias que a gente está trazendo. Usando fibra de coco... posso falar isso ou não? Pode, a gente tá. Pode. Os caras, porra, contou meu segredo. Não tem preconceito. A única coisa que não podia falar. A gente tá trazendo bastante novas tecnologias. A gente tá trazendo evapotranspiração para tratamento de esgoto. A gente tá trazendo refrigeramento geotérmico para não ter que pagar a conta de ar-condicionado. Fez um projeto usando a sequência de Fibonacci. A casa toda foi... tá bem bacana e a gente vai sempre postar com o hashtag MangueCast, todo mundo que quiser participar. E quando tiver mais ajeitado lá, vai ter o podcast MangueCast. Terá o MangueCast, o equipamento já tá todo lá, só tá faltando agora os peão da obra colaborar, né? Eles gravarem pra mim. Afinal, eu tô pagando, dia de chuva, não tô lá pra fazer nada. Aí eles gravam, né? Pra gravar meu podcast, vai... E a segunda se vocês quiserem, é Homem Bolinho também, tá em todas as redes sociais. E pra lembrar vocês que mês que vem, infelizmente, eu vou começar minha Twitch TV, vou ter que jogar 8 horas de videogame por dia pra me sustentar. Trabalhoso. Então, que jogo? Todos os jogos menos FIFA. Já tá com o canal lá? O pessoal já consegue assinar ou não? Homem Bolinho, tá lá, já tá registrado o canal, só as lives começam no mês que vem. Ah, então o pessoal já pode se inscrever em Homem Bolinho. Já, é só digitar Homem Bolinho na Google, e, que não for eu. Então, assim como o dentista, acesse o canal do Homem Bolinho. Quatro vezes. Você vê que o cara não é um cidadão de bem, né? Por quê? Ele falou pra digitar Homem Bolinho no Google. Sendo que é na Twitch. Filha da puta. Verdade. Algum tatuador aí quer tatuar na minha testa? Desculpa aí pelo vacilo. Então, Twitch TV lá. Homem Bolinho. E o projeto no hashtag MangueCast. E foi um prazer. Eu tô suando aqui, não pelo sexo, mas e como ouvinte desde o comecinho do Chorume, quando estreou lá o Chorume, o Instagram ainda era mirrado, era aquelas três curtidas. Aquelas três curtidas. E foi muito bom, né, ter o Chorume, mas aqui ao vivo é algo especial. Você gostou, cara? Eu adorei. Do fundo do coração? Do coração também. Voltaria. Voltaria. Voltaria. Então, por favor, volte, cara. As portas estão abertas. E ainda digo mais que a gente pode fazer um Chorume remoto, que estão todo mundo convidados lá pra Porto de Galinha, ver minha vida triste lá. Estão todos convidados. Quando tiver a casa pronta, cara, a gente vai. Esse é o problema. Convidou, a gente vai. O ruim de chamar é isso. Ah, eu vou até ignorar água de coco barata, praia limpa, pessoas de bem. Eu vou até ignorar isso só pra ir lá gravar um podcast lá no MangueCast. Foi um prazer estar aqui. Hi, João. Hi, João. Amém, João. Hi, John. Gostei. Anderson Negão, vejo que você tem lágrimas nos seus olhos. Uma lágrima branca e espessa. Só a lágrima. Sim. E uma gotona, uma bela gota. Véio. Tudo bem. O seu tchau, por favor. Falou, galera! Nossa, que coisa mais desanimada, mano. Falou, galera! Nossa, forçado demais. Não tem sentimento. Né? Não tem sentimento. Vá todo mundo tomar no cu. Esse teve sentimento. Esse sim, pô. Você foi sincero. A primeira verdade do dia. Gabriel Asmar, fale para o nosso ouvinte, as nossas redes sociais e sobre a loja do Chorume. Ah, sim, para acessar o Facebook é facebook.com/lixodolixo, Instagram lixo do lixo e Twitter @nectardolixo. E para comprar nossas camisetinhas, acesse o site www.chorume.com.br/lojinha. Então, Zob, fale nossos demais contatos e o seu tchau para a galera. Temos um e-mail que é o autocriticas@chorume.com.br. A gente lê todos os e-mails que mandam? Todos os e-mails. Mesmo que demore? É isso que eu até é bom salientar. Porque muitas pessoas mandam e falam, será que o meu não vai ser lido? Será que eu escrevi alguma coisa que ofendeu eles? Não. Vai ser lido, mas é que tá numa fila. Tá numa fila. Tem aí 3 e-mails da fila. Exato, não dá pra ler todos, não, cara. É claro. Então, tem que dar, espera um pouco. Exato. Vai ser lido. Pode ser meio com preconceito? Vai ser lido com preconceito? Vezes, pô, sim, não, mas se você for grávida. Ah, vou. Falando da gravidez do e-mail? Exato, e tiver grávida, e tiver bebendo. Grávida, bêbada. E religiosa. E dentista. Pode acontecer. Sim, mas vai ser lido. Mas é normal, vai ser lido. Temos o grupo também no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxo. Muito bem, ouvinte, obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que você não tenha preconceito contra os próximos episódios. Tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau! Sunny, yeah.